Oi, eu sou a Fernanda. E eu sou a Raíssa. E você está ouvindo o Arretadas. A gente está no terceiro episódio e nós falamos sobre Chernobyl. A gente teve na mesa a Raíssa, que está participando pela primeira vez desde a menstruação, que é o nosso primeiro episódio. Eu recomendo que você ouça, porque foi maravilhoso. E além de Raíssa, estavam com a gente Cacá e Elô. É, e nesse episódio a gente vai falar sobre relacionamentos tóxicos. Por isso o título, Chernobyl, bem sugestivo, imagino que vocês já devam ter pegado a referência. A gente tem um alerta de trigger warning para fazer, que é somente de violência psicológica. A gente fala de uma forma leve, né? A gente fala das nossas experiências pessoais, a gente não teve apoio de uma profissional da área dessa vez, então leve o episódio bem menos a sério. E leve a sério de qualquer forma, porque a gente dá umas orientações legais e embasadas, e a gente vai deixar link no final. Outra coisa, eu queria pedir desculpas, porque rolou um atraso, sim. O episódio está pronto, só esperando a introdução, porque eu fiquei ligeiramente ansiosa, porque afinal de contas eu contei uma história minha também. O que acontece é que eu decidi jogar a história para o mundo, porque afinal de contas nomes não foram citados, e são coisas que já foram superadas, né? Eu acho que em todos os casos de quem contou, e que a gente conta com diversão e leveza. Então, teve atraso sim, mas estamos aí com o episódio no ar. Claro, como todas as nossas histórias incluem terceiros, a gente fica ansiosa e coloca a nossa cara aí à tapa. Porém, as histórias são nossas também, e se elas nos fizeram aprender alguma coisa, talvez elas possam ajudar outras pessoas a aprender também. E antes de a gente entrar para o episódio, a gente quer falar deste e-mail que a gente recebeu da Thaís Galvão. Thaís, um beijo, muito obrigada por entrar em contato. Eu estou duplamente emocionada, porque é o primeiro podcast, o primeiro episódio de podcast da família despautada que recebe um e-mail, certo? E ela ouviu o episódio sobre saúde mental em ambiente de trabalho, que a gente falou, foi o segundo, e a gente falou a respeito das nossas experiências na área da comunicação e em relação à lista que expõe a realidade das agências publicitárias. E aí ela levanta a preocupação de que agora a gente é uma nação uberizada e que a tendência é piorar para todos os setores. Inclusive, ela menciona que sem a regulamentação do trabalho, coisas como acidentes que matam pessoas em ambiente de trabalho podem se tornar, aliás, podem não, vão se tornar mais frequentes ainda. E como ela indicou um podcast, um episódio de podcast a respeito, a gente vai deixar nas indicações deste episódio também. Só um adendo à contribuição dela, ficamos super envaidecidas pelo e-mail, pelo retorno, coisas muito legais foram ditas, e a gente trabalhou com a coisa da saúde mental, não estava presente, mas um episódio maravilhoso, recomendo para quem ainda não ouviu. Porém, ela levanta um ponto importante. Como é que as questões relacionadas ao trabalho, elas colocam em risco a integridade física das pessoas, principalmente das pessoas de classes menos favorecidas? E aí fica um tópico importante e interessante para a gente pensar num episódio futuro. Então, a gente só tem a agradecer pelo contato. Bom, então, agora vamos para o episódio. Você pode nos encontrar no Instagram e no Twitter como @despautada, porque toda a comunicação dos dois é feita por uma equipe só, que é composta de duas pessoas, eu e a Heloísa. Então fica mais fácil reunir num canto só. E você pode nos mandar um e-mail para arretadaspod@gmail.com. Bom episódio! Então, Então, a gente está começando mais um episódio do podcast Arretadas. E dessa vez a gente vai falar de um tema sugerido por Raíssa. Então, a gente vai começar a apresentação por ela. Olá, gente. Raíssa aqui falando. Sugeri o tema e acho que ele é um tema que concerne a todas nós, mulheres, né? Ouso dizer quase todas as mulheres. E quiçá alguns homens também. Não é exclusividade nossa, porém, infelizmente, nós somos vítimas mais frequentes. E aí a gente tem com a gente também, quanto gente numa frase só. Heloísa? Oi, eu, tudo bom? Tudo ótimo. E Cacá? Eu. Cacá, é a primeira vez que você está participando com a gente, então, por favor, diga quem é você na noite, portuguesa. Olá, bom dia, boa noite, boa tarde, boa tudo. Eu sou a Cacá Cordovil, vivo aqui em Portugal. Há um tempinho. Sou blogueira, youtuber, Instagram. Aquelas. Digital influencer. Digital influencer, bad influencer. Best kind of influencer. E estudo programação. Olha! Ou seja, aquela pessoa que vai dominar o mundo no futuro e que vai nos escravizar. Não escraviza, não. Eu trabalho pra você em troca de sustento digno. Eu trabalho em troca de sorvete. Já saí. Quando minha mãe for visitar a minha irmã, eu faço um potinho, mas o daqui tem xarope, tá? Tá bom, eu aceito. E leite ninho. Porque a gente não pode mais mandar o da outra loja por motivos já discutidos previamente. Exatamente. Melhor você comer com leite ninho do que com fascismo. É verdade. Isso é verdade. Então, eu tenho uma coisa ali confessar, Raíssa. Você que disse que o despautada era organizado e o arretadas é que era o verdadeiro despautada. Eu tô roubando e eu fiz uma falta. Mas foi pra eu lembrar de algumas coisas. Pra gente lembrar que nós temos o nosso primeiro episódio sobre menstruação, que é para todos os corpos que menstruam e para os corpos que não menstruam também, porque a gente fala de muitas coisas do corpo humano aí do meio, umas coisas que são responsabilidade dos homens, inclusive, e acho que vale a pena a audição. Uhum. E no episódio anterior, que a gente teve Flávia com a gente e Gabi, que é psicóloga e que talvez ela faça uma aparição surpresa pra, sei lá, controlar os nossos surtos. Se ela não aparecer, a gente fica de coquetel molotov até o final do episódio e não tem problema. E na mesa com quatro mulheres, a gente falou de vários abusos que podem acontecer no ambiente de trabalho e coisas que a gente passou. E a gente não falou de assédio sexual. E eu sei que boa parte da gente aqui no grupo, pelo menos, e boa parte das mulheres no mundo, pra falar a verdade, já passaram por alguma coisa assim. Uhum. E se a gente não mencionou, eu acho que quer dizer ou que a gente já superou, que já se curou, que, né, este lado ruim da nossa carreira, o que já aconteceu, pelo menos, ficou pra trás, que a gente não sabe o que vem pra frente. Ou então que é tão comum e corriqueiro que simplesmente passou batido na nossa pauta. E aí a gente já entra no tema de hoje. Então, falando sobre o tema de hoje, né? Então, eu sugeri Chernobyls, que seriam... tá, gente. Vamos definir Chernobyls. Chernobyls. Como vocês podem perceber, tem um trocadilho aí. Não fui eu que criei, tá? Ouvi por aí, não lembro onde especificamente. Então, não tenho como dar o crédito. Se você que criou, que cunhou o termo, estiver por aí ouvindo, por favor. É meme. Já é dito popular, já é parte do povo. Pois é. Então, aquela coisa, né? A autoria desconhecida, mas Chernobyl seriam aqueles boy lixo tóxico, sabe? Tipo, lembra Chernobyl e tal? Só que, assim, Chernobyl fica bacana, assim, é um bom trocadilho, mas Chernogirl existe também, tá, gente? Então, vamos falar sobre relacionamentos tóxicos de maneira geral. E aí a gente vai falar do nosso ponto de vista, do nosso lugar de fala enquanto mulheres. Até porque a gente sabe que ocorre muito mais com as mulheres, especialmente quando são mais novinhas, etc., do que com os homens, né? Assim, tem toda uma questão cultural E a gente vai falar sobre isso, né? Eu pensei em algumas coisas, Fernanda fez uma pauta, porque ela é uma mulher organizada. Não, a minha pauta foi só pra introdução mesmo. Ah, foi? Você pode seguir do jeito que você quiser, porque eu só tenho, tipo, uma dica de livro que eu não consigo lembrar o nome. Uhum. E três diquinhas que a gente pode perceber no início da relação para o final do episódio, então... Ok. Então, quando a gente pensou em tratar desse tema, né? Assim, um monte de gente... No grupo da Retadas, que tem várias mulheres participando, achou legal e todo mundo tem alguma experiência para contar. E eu acho que a gente poderia ir por aí, que é por onde a gente pode falar sobre isso, né? Das nossas experiências pessoais, das nossas observações sobre amigas e parentes, enfim, etc. E aí eu pensei em falarmos sobre as nossas experiências e também a gente debater sobre o que a gente pode fazer, por exemplo, que é uma questão que está sempre para mim, quando você vê uma amiga envolvida num relacionamento como esse. Porque é uma coisa super delicada de você chegar e falar para alguém que está no olho do furacão, como uma amiga fez comigo, né? Assim, não surtiu efeito na época, porque eu estava super apaixonada, era adolescente idiota. E ela chegou para mim e eu disse, e aí, o que é que tu achou dele? Ela disse, ele é um pacote de merda completo. Com estas palavras. E eu me arrependo muitíssimo de não ter dado ouvido a ela. Mas, assim, a abordagem não foi das melhores, sabe? E aí é uma questão que eu acho que a gente precisa debater, gente. Como é que a gente faz pra ajudar um amigo? Pelo amor de Deus. É porque a gente pode ver que, claramente, na porrada não surtiu efeito, né? Exato, não surtiu, né? Não surtiu. Eu devia tê-la ouvido. Eu disse a ela no dia desse isso. Ela começou a rir. Ela disse, gente, eu falei com essas palavras. Eu disse, falou. A ela disse, desculpa aí, mas eu era muito insensível. mas a melhor assim, parte é o desculpa aí. Já me falaram muito de quando o namorado tava me traindo e eu não acreditei. As pessoas me falaram dos modos mais na boa, os modos mais delicados feito com esse de cavalo. E... não adiantou muito nenhuma das vezes, eu precisei de provas mais concretas do que alguém me dizendo. E eu não via também que o cara era um babaca. E eu já disse para alguém, e a pessoa resolveu não acreditar na hora, e eu disse, ok, eu não vou gastar minha amizade por conta disso, mas também não vou repetir. Exatamente. É muito doido, né? Porque às vezes é horrível, mas... acaba por muito acontecer isso, principalmente quando nós somos adolescentes, de ter que passar por uma merda pra ter uma base pra comparar outros relacionamentos que também vão ser uma merda. Exato. Eu lembro que quando eu tinha... eu tava na faculdade. Acho que foi o primeiro relacionamento abusivo real. Tipo, porque os primeiros namoros eram namorico besta e... E como todos nós éramos muito novos, ainda não existia essa coisa de querer dominar o outro, sabe? Então, quando teve o primeiro real, assim, que depois, com o tempo, eu achava umas coisas esquisitas na época. A gente pensa que é ciúme. Os pais, amigos e o mundo inteiro estão falando que não é normal, que não é legal tal situação, mas a gente fala, ah, não, mas ele só tá fazendo isso porque gosta de mim. Aí a gente toma no cu, pesado, mas enfim. Nesse relacionamento, eu lembro que logo no início, era uma pessoa que vivia, tipo, me esperando, sabe, a hora de sair da faculdade, essas coisas todas pra me acompanhar, pra eu ir pra casa e não sei o quê. E a gente acha que é só, às vezes, carinho excessivo. Uhum. E por mais que os outros amigos venham dizer que não é legal esse tipo de relacionamento, a gente não tá muito pra ligar, às vezes, achando lá, fazendo lá a base da mulher do açaí, é inveja dos outros. É uma inveja muito grande do relacionamento. E aí, na real, a gente acaba por, sei lá, ter que passar uma vez pra perceber e entender que às vezes as pessoas realmente estão preocupadas com a gente. E a gente, quando é mais novinho, é um pouquinho mais... enfim, não entende muito bem. Então, eu acho que esse tipo de abordagem para chegar principalmente com adolescentes é muito mais complicado por toda a questão de teimosia envolvida com a idade. Exato. É muito delicado chegar e conversar. Eu acho que ou tem que ser alguém que o adolescente confie muito, muito mesmo, e chegar e conversar e falar sobre esse assunto, porque às vezes a gente não ligava pro que a mãe dizia, sabe? Uhum. No meu caso... E mãe, quando acha que desconfia, mano, é selado que é verdade. É verdade. Ah, o que é que é? Eu sou produto, né? Sou herança genética aí de um Chernobyl. Meu pai é o Chernobyl, assim, mais clássico que você possa imaginar, né? Tipo, minha mãe casou com ele, ela tinha 14 anos, e meu pai tinha 20, eu acho. Ela fugiu de casa para casar com ele, etc, super apaixonada e tal. E meu pai é um alcoólatra e tal, na época, enfim, ela não tinha dimensão disso, era muito uma criança, basicamente. E aí eles casaram, não sei o quê, e meu pai foi se tornando cada vez mais abusivo e foi para agressão física. Eles passaram 10 anos casados, né, até que minha mãe separou de vez. Mas nesse meio tempo que eles passaram casados, minha mãe, ele teve várias amantes. Uma delas, uma não, acho que mais de uma, minha mãe pegou os dois juntos, transando e tal. E minha mãe saiu chorando, porque minha mãe é dessa de chorar e não sei o quê. E ele saiu dizendo pra todo mundo, ela é louca, ela inventou isso da cabeça dela. Nunca que isso aconteceu. E assim, eu cresci com essa coisa de eu não quero jamais passar por isso. Eu não quero jamais passar por isso. E minha mãe, ela reforçava muito comigo, com a minha irmã, assim, né? Tipo, trabalhe, tenha seu emprego, tenha sua independência, isso aqui não depende de homem. Sempre tive esse trauma, assim, sabe? De não querer me envolver de jeito nenhum com homens que fossem minimamente parecidos com meu pai. E, assim, meu primeiro namorado era um menino muito gente boa. Até hoje é aquela pessoa que você quer bem e tal, que você tem um carinho, um amigo e tal. E o coitado, eu era muito cheia das defesas. E o coitado acho que sofreu na minha mão, porque era assim... Ele não podia perguntar, ah, tu vai pra onde? Isso não é da sua conta, eu vou pra onde eu quiser. Era assim, tipo... Eu era, tipo, na armadura, sabe? No fight e tal. E ele gostava muito de mim, então ele era muito tranquilo com o meu jeito. E eu disse, eu não vou dizer pra homem nenhum pra onde eu vou deixar de ir, eu vou pra onde eu quiser, e não sei o quê. Eu era muito armada, assim. Até hoje eu sou um pouco, sabe? Às vezes excessivamente. Mas aí, depois dele, eu comecei a namorar com o meu único... o primeiro e único Chernobyl, né? E o cara... fez as coisas assim, de uma maneira que hoje eu olho pra trás, gente, como é que pode? A gente acha, né, que quando é adolescente você tem a impressão de que você é super esperto, você é super safo, você é muito mais descolado e muito mais maduro do que todo mundo acha que você é. E na verdade você não é, né? Sim. E esse cara fez coisas assim, que hoje eu olho e conto pras pessoas, assim, quando eu conto pra alguém essas histórias, a galera fica boquiaberta, sabe? Sabe aquele vídeo de Jujutsu, que é não tire o batom vermelho e tal? Uhum. Todas as situações que ela sai listando, eu dei checklist em todas. Todas. Chernobyl morda a minha vida, eu não consigo me lembrar se eu dei checklist em todas, mas foi um vídeo que eu olhei assim e eu fiz, poxa, a situação era muito mais preocupante do que até eu imaginava que era quando eu saí. Sabe a história do batom vermelho, mesmo que ela fala, ah, não sei o que, sacode um guardanapinho na tua cara? Me aconteceu mesmo, assim. Aniversário. Acordar o quê? De sacudir um guardanapinho na tua cara? Sim. Pronto. No aniversário de 15 anos da minha prima, nós viajamos e tal. Ele viajou com a minha família pro interior, quando foi a festa e tal. E aí eu me arrumei, não sei o quê. E na hora de sair, aí minha irmã veio me maquiar. Minha irmã mais velha, sempre gostou de me arrumar, não sei o quê. Era a boneca dela, né? E aí ela fez uma maquiagem e pôs um batom vermelho. E aí quando eu saí, e aí como é que eu tô? Ele fez, tá bonita, só que esse batom é de puta. What? Aí ele disse, vai tirar esse batom que eu não vou sair com você com esse batom de puta, não. Aí eu virei pra cara dele, eu não vou tirar meu batom, porque assim, eu sempre fui assim de, ah não, aqui você não pisa não, eu só não vou tirar batom. E ele foi puto, né, de cara fechada, não sei o que. E aí eu tava na festa, sentada na mesa, conversando, não sei o que, todo mundo rindo, não sei o que lá, brincando. De repente ele chegou por trás com um guardanapo, sem eu ver, chegou por trás e ele tirou meu batom com guardanapo. Que violência, gente. Isso numa faixa de família, sorte que nessa hora, sorte, né? Na minha cabeça, né? Que eu fiquei, imagina meu constrangimento, tipo, numa festa da minha família. Foi na hora que já tava todo mundo dançando, não sei o que, então não tinha ninguém muito prestando atenção, sabe? Mas aquilo me deu uma dor tão grande, só que a humilhação foi tão grande que no momento eu não consegui reagir, eu só levantei, peguei o batom na bolsa, fui no banheiro, pus o batom de novo e voltei. E aí, ok, né? E assim, ele tava na minha casa, a gente estudava na mesma escola, a gente se conheceu na escola. E ele saía da escola, assim, eu tava em casa de tarde, ele chegava na minha casa, só saía quando minha mãe expulsava, literalmente, assim. Então ele sugava todo o meu tempo, minha energia. Quando eu acordava no sábado de manhã, porque eu dormia até um pouco mais tarde, ele já estava na minha casa. Tá danado. Minha mãe sai, ele não vai vir mais pra cá todo dia, não, não sei o quê. Eu disse, minha mãe não quer que você venha todo dia, então você vai vir, sei lá. Tipo, elas, só 3 dias na semana tá ótimo pra ele vir, porque você já se vem na escola. E na escola eu já tive problemas, porque o pessoal da coordenação veio falar com minha mãe, porque ele tava o tempo inteiro perto de mim, não sei o quê, né? Mas aí ele, tudo bem, passou, vi só 3 dias. Depois ele voltou a vir todos os dias. E eu não aguentava mais, só que eu era louca por ele, assim. Porque ele fazia umas coisas de tipo... por exemplo, ele falava muito mal do meu pai, não sei o quê. E como ele era um homem de verdade, ia tomar conta de mim, e não sei o quê. E que achava que a minha mãe me desprezava e tipo, priorizava a minha irmã. E eu ficava, realmente, ele tem razão. E não sei o quê. E ficava, sabe? E aos poucos eu fui me afastando dos meus amigos e da minha família, porque todo mundo queria mal pra mim, todo mundo me fazia mal, menos ele. E eu cada vez mais próxima e tal, e mais envolvida. Só que ele já bebia nessa época, e bebia muito e tal, né? Então, sempre que a gente ia pra festa, pra alguma coisa, ele terminava a noite às quedas, super bêbado, assim, coisa mais parecida com o que eu temia, que era meu pai, impossível, né? E todas Sim. as vezes que ele bebia, ele fazia coisas absurdas, assim, absurdas mesmo. Primeira vez que a gente saiu, assim, junto com a festa, meu irmão foi... a gente foi para as Virgens, que para quem não sabe, é um bloco de pré-carnaval aqui em João Pessoa, que o pessoal se veste, os homens se vestem de mulher e tal. E a gente tava nessa festa, a gente tinha começado a namorar há pouco tempo e tal. E aí passaram umas meninas perto da gente e ele puxou uma menina pelo cabelo. Ele já bêbado. Na minha frente, ainda por cima. E eu fiquei chocada, assim. Chocada mesmo, assim. Eu fiquei... sem ação. Sabe quando você não tem defesa? Hoje eu olho pra trás e eu tô me perdoando, porque eu nunca imaginei que esse tipo de coisa pudesse acontecer. Então eu não tinha na minha cabeça uma reação preparada. Sabe quando isso acontece? E quando você não tem protocolo pra reagir. Exato, você não tem protocolo, sabe? Não tem... Nunca passou por isso e nunca pensou. Porque eu, hoje em dia, eu me preparo pra certas situações. Caramba, se acontecer isso, eu vou fazer isso, sabe? Vou brigar assim. Você tem brigas na sua cabeça também? O tempo inteiro. Porque sempre acontece de quando rola uma discussão, eu tô despreparada, aí eu fico puta, porque aí meia hora depois meu cérebro tá lá, que tem motor de fusca, aí eu, caramba, eu devia ter dito isso. Todas então, nós prevenir. Então pra se prevenir, você cria brigas imaginárias, você chega até a ficar com raiva na pessoa que tem você tá lavando ali na sua cabeça, né? Não, o pior é que eu treino as brigas, só que eu não tenho treinado mais em tom de briga, porque eu tô trabalhando essa história de tentar uma tal de comunicação não violenta. Eu, obviamente, não estou tendo sucesso. Só que quando vai pra parte de conversar, virou a briga. Só que, sabe, pelo menos as brigas estão sendo curtas e objetivas, ferozes, porém curtas e objetivas. Ou você pode ser bem passivo-agressiva, que é bem pior, né? Sim, é. Eu tento não responder nenhuma discussão. Eu tento não responder quando alguém tenta fazer uma briga e aí a pessoa fica tentando sozinha, sabe? Porque eu fico, tá bom, desculpa, tá. Não, eu sou assim também. Outra característica bem geminiana aí, viu? Eu não pego qualquer briga, não. E, aliás, é bem interessante você ver uma pessoa puta querendo explodir você. Uhum. Falo, ai, vamos. Eu não tenho essa calma de dizer, tá certo, eu chego logo, vem cá, você quer brigar? Você tem certeza que é isso que você quer? Porque se você quer brigar, a gente vai brigar. Não, eu não sou assim, não. O João fica chateadíssimo comigo, porque ele quer resolver as discussões Eu quero apenas deixar, sabe, arquivar, porque tem um momento que a geminiana, ela joga as verdades na cara. Exato. E ela tem os horários e tudo anotado nos arquivos. Não lembro o que comeu de manhã, mas lembra da porrada que teve há 5 anos atrás. Exato. Tá então... devidamente catalogado. Pra cada ocasião. Então, eu geralmente não quero brigar, mas na primeira oportunidade de jogar aquilo na cara... Exato. Sim, voltando aqui pro Chernobyl, né? Sim, eu tô muito passada. Aí rolavam umas coisas absurdas, tipo isso, sabe? Tipo essa história que foi a primeira vez que eu vi ele fazendo uma coisa muito, muito bizarra, muito estúpida, que eu fiquei assim, cara, que merda foi essa? Aí nesse dia eu fiquei assim, eu disse, gente, o que foi isso que tu fez? Tá louco, não sei o que, disse um cara de coisa. Aí ele, é porque eu conheço a menina, não sei o que, ela é minha amiga, disse, essa menina olhou pra sua cara assim. E lhe empurrou, e ela ficou extremamente puta. Você tava fora de si, muito visivelmente. E dá pra ver o que você faz quando você tá fora de si, muito visivelmente, né? Assim, enfim. Aí eu sei que passou, ele dava toda aquela volta por cima no outro dia e blá, blá, blá. E sempre rolava umas coisas assim, sabe? Que eu lembro que um amigo meu, uma vez a gente tava... Todo mundo, a gente viajou, foi todo mundo pra casa da minha avó. Esse amigo, meu primo também, que era um dos meus melhores amigos. Ele... Ele olhou assim, com essas coisas sem noção dele, olhou pra mim e falou, cara, esse teu namorado caga pra dentro, é? Que bicho otário da porra. Adorei a expressão. É, e eu ficava mortificada, assim, porque sempre chegava alguém pra falar uma coisa dessa, e isso me doía, porque eu não conseguia me libertar, sabe? Todas as vezes que eu ia falar com ele, só que já decidi de terminar o namoro, aí ele fazia uma grande novela romântica, em como o nosso amor era uma coisa imensa e maravilhosa, e não sei o quê, e eu não podia jogar isso no lixo. E era, sabe, aquela... Uma chantagem emocional profunda. E eu me sentia muito, muito presa a ele o tempo inteiro. Porque onde eu olhava, ele tava, né? É bem padrão a coisa do quero acabar. Aí rola todo o drama mexicano. E aí 2 semanas de lua de mel. Exato. Sim. É, exato. É o modus operandi dessa galera, assim, sabe? É muito doido que nessa questão aí do que tu falou do... Ah, tu não vai sair comigo com esse batom de puta, não sei o quê. Logo no início do namoro lá do que eu tive, o meu primeiro relacionamento abusivo master, eu gostava muito do garoto, gostava muito mesmo, eu era extremamente apaixonada por ele. E a gente começou a namorar, começou a ficar primeiro, assim, tipo, e teve um dia que a gente tava no maior amasso, sabe? Tipo, pra mim tava sendo maravilhoso, lindo. E aí a gente tava a caminho de um bar. Aí antes de descer pro bar, aí ele falou, gente, olha que absurdo, meu Deus, eu fico pensando, por que eu não terminei na hora da raiva de mim? Mas enfim, eram os primeiros dias de namoro, a gente tinha se agarrado horrores. Aí antes de sair pra ir pro bar, ele falou assim, por que tu tem esse comportamento de prostituta? Aí eu falei, como assim? Porra, a gente começou a namorar, a gente tá ficando. Tava tudo maravilhoso até agora e sabe, não fez muito sentido na minha cabeça, mas eu ouvi o que, que ele tava falando, não sei porquê. Em vez de arrancar a cabeça dele e pendurar o corpo no meio da rua, não, eu ouvi. Aí o garoto falou assim, aí eu... Tu não pode sair se agarrando com o primeiro que aparece na tua frente. Aí eu falei, mas como assim? A gente tá namorando. É? Aí eu falei, mas a gente tá namorando. Ele falou assim, nenhum garoto vai querer ficar contigo. Tu tem muita sorte de eu gostar de ti, porque nenhum garoto vai querer ficar contigo, tu te comportando dessa forma. Coisa horrível. Gente. Ai, eu ouvi isso de mais de um. Sim! Nossa. Gente, eu fiquei assim com a cara no chão, sem entender porra nenhuma. E ele fez toda essa situação que foi bárbara, ele fez eu tentar me sentir bem por estar com assim. Ele. É porque assim. Eu sou uma sortuda de eu, com meu comportamento de prostituta, encontrar alguém como ele, né? Que, olha, gostou de mim e vai ficar comigo, um príncipe. A autoestima é um negócio do homem, é realmente um negócio. Eu fico. E se você ver a foto da criatura, meu Deus. Puta que pariu. A última vez que eu ouvi isso o cara virou pra mim e disse, ah, mas ninguém, você nunca mais vai encontrar alguém como eu. Aí eu virei pra ele e fiz, mas esse é o objetivo. Deus queira. Depois sim, desse, nunca mais nenhum cara falou uma coisa dessas para mim. Eu não sei se foi assim, sabe, a consciência coletiva deles, que entendeu que, ah, tá, com essa não rola mais, já tem que mudar o repertório. Não, assim, quando eu comecei a namorar esse menino, foi meu segundo namorado. E assim, eu era muito novinha e virgenzinha, inexperiente, etc, etc, sabe? E ele tinha que toda aquela coisa ele sabe, é um tipo de absurdo, sabe? Dizer assim, você é a mulher para namorar. Mas que existem as putas e existem as mulheres para namorar. E eu ficava, como assim, meu filho? Mulher é mulher, gente é gente. E você é o quê? Já que você fica com as putas também. Não, mas para homem é diferente. Infelizmente, o mundo é assim. Eu não queria que fosse, mas é. E falava essas merdas, sabe? Aí, por exemplo, um dia eu fiquei... E tudo bem. E eu também sou, e tá de boa. E aí ele contava, e ficava com aquelas histórias, sabe? Pra tentar convencer você a transar com ele, né? Graças a Deus não transei com ele. Mas enfim, ele ficava com aquelas... falava da ex-namorada dele, não sei o quê, que tinha sido muito especial, que ele tinha sido muito romântico com ela e blá, blá, blá, e não sei o quê. E aí, um belo dia, eu peguei ele falando pro meu irmão e pro um priminho meu mais novo, assim, contando vantagem, falando dessa menina e tirando onda e rindo, não sei o quê. Eu olhei pra cara dele, tu tá muito escroto, não sei o quê. Disse um bocado de coisa com ele. Ele, não, você não entendeu, você não entendeu nada, velho. Tu não tem nenhum respeito pela menina, como é que tu espera que eu vá acreditar que tu vai ter por mim? Você é diferente. Só ainda bem que eu nunca caí nesse papo de você é diferente, sabe? Assim, Eu ficava na dúvida sempre, se eu sou diferente ou não, sabe? Até você amadurecer e ver que os homens são uns bosta e fica querendo dividir pra conquistar. Sim. É verdade. A intuição é uma hora que a coisa que a gente tem que se agarrar nessa hora. Mas assim, pra resumir... A gente tem que parar pra pensar. Pra resumir a obra, porque é muita história sofrida nesse relacionamento aí. Uma vez eu terminei com ele e nós voltamos tipo, no dia seguinte, porque a gente viajou de novo pra casa da minha avó e tal, tinha uma festa lá. Era uma festa famosa na cidade. E ele tinha amigos que foram pra essa festa, porque essa festa era famosa, não sei o que, no interior, e um monte de gente ia, sabe? Essas festas de forró, não sei o que. Só que pra mim era uma tradição familiar, porque a minha família era de lá da cidade. Festa de padroeira, de lá todo mundo sempre ia. E aí ele foi e tal. E nesse dia eu tava me sentindo meio mal, assim. Tava com cólica, tava cansada. E, sinceramente, eu já tava cansada dele, sabe? Então não tinha nenhum ânimo pra sair com ele, pros lugares e tal. E nesse dia eu me vesti e saí. Eu sou uma pessoa que não sou muito vaidosa. Minha mãe, inclusive, vive no meu pé por isso. Eu só fiz vestir a roupa e saí. De chinelinho baixo e tal. Ele olhou pra minha cara e fez... Tu vai assim, eu disse assim como? Ele fez, tu não vai botar um salto, tu não vai colocar uma maquiagem. Eu olhei pra cara dele, hã? Não, eu não tô afim, tô bem, não tô legal. Aí ele fez, meus amigos vão tá aí, e é essa namorada que eu vou mostrar pra eles? Porque você, obviamente, é apenas um troféu e um enfeite, né? Acessório, claro, né? Sei que, aí ficou esculhamando, né? Quando chegou lá, na festa, ele encontrou os amigos, não sei o que, e eu tava com a minha família, não queria sair perto da minha família, queria ficar com eles e tal, né? Aí ele ficou puto e foi lá pra baixo, não sei o que, e minha mãe sempre de olho naquela vigilância total, porque ela morria de medo, né? Enfim. E ficava o tempo inteiro em cima da gente. Eu sei que ele bebeu, como sempre, muito. E aí depois, na hora de ir embora, ele virou pra mim e começou a me xingar. Isso na frente da minha família toda, né? E como ele nunca tinha feito antes. Puta que pariu, vai te fuder, vai tomar no cu e não sei o que. É uma merda esse namoro e não sei o que lá. E tu não tem a menor consideração nem te arrumar e não sei o que. E gritando, sabe? E minha família vinha, a gente veio andando, porque era uma cidade pequenininha e tal, o pessoal vinha mais atrás e a gente tá frente. E eu assim, mortificada, sem saber o que fazer. Mas aí eu respirei fundo, quando a gente chegou na casa da minha avó, eu olhei pra cara e disse, olha, amanhã, hoje, tudo que você me disse, eu nunca vou esquecer. Terminou. E amanhã, não venha me dizer que você tava bêbado, não venha, eu não quero saber do que foi, do que aconteceu, né? E aí ele, ok, entrou, bêbado estava. No outro dia, lá vem ele, bom dia, não sei o que, me dá um abraço, eu disse, tu esqueceu que a gente terminou, foi? Qual foi a parte de que eu não quero mais saber de tu, que tu não entendeu? Aí ele, não, não sei o que lá, eu tava bêbado, não sabe, eu tava fora de mim. Eu disse, meu filho, você já fez isso várias vezes, toda vez que fica bêbado, fica dando escândalo, dando show na frente da minha família, tu não tem nenhum respeito por mim. Não, não quero nem saber de você não, não sei o que. Foi uma confusão danada, né? Isso foi uma viagem de 4 horas, esse menino enchendo o meu saco. E eu, meu irmão, velho, eu não quero mais saber de você, eu não quero mais saber de você e tal, né? E chegamos lá, cada um pros seus lugares e tal. E ele na porta da minha casa. E ele andava de moto na época, assim, todo errado, todo ilegal, né? Inclusive, porque ele era menor de idade também, já tinha uma moto e tal. E na porta da minha casa, buzinando e não sei o quê. E eu disse, vai embora, eu não quero você. Ok. Aí no outro dia, minha tia, que via do Rio, só que tava todo mundo lá em casa, cheio de gente. O que que ele fez? Ele se vestiu de palhaço. Ele comprou um buquê de rosas. Ele pegou um rolo de papel higiênico, escreveu todinho, me perdoa, eu te amo, não sei o quê. Trouxe um monte de quinquilharia, de presente, de coisa, não sei o quê, numa sacola bem grande assim, colocou sacola do pedido de perdão. E foi na minha casa, desse jeito. Com a moto toda enfeitada, toda cheia de palhaçada, na frente de todo mundo. E todo mundo riu e não sei o quê. Bichinho, bota pra ele, não sei o quê. Sabe aquele constrangimento? E eu fiquei tão chocada que eu só fazia olhar pra ele. E ele achando o máximo, assim. Não é uma coisa que constrangeu ele de maneira alguma. É o tipo de coisa que ele faz de maneira calculada, sabe? Sim. E eu fiquei parada olhando, assim, chocada, assim, ter reação. E todo mundo, ah, volta, volta. E na cabeça dele, eu não falei nada, mas na cabeça dele, eu voltei. Tem até uma foto que minha mãe tem, que minha mãe tirou no dia dessa palhaçada, né? Porque todo mundo achava isso muito lindo e romântico. Que ele tá do meu lado, assim, rindo pra câmera, abraçando meus ombros, e eu tô assim, olhando pra ele, tipo, de lado, com os braços soltos, eu não tava com os braços ao redor dele, nem nada, porque eu tava assim, né, em choque, olhando pra ele, e todo mundo, ah, volta, tal. E eu fiquei calada. Aí ele chegou no meu ouvido, na cabeça doente dele, nós tínhamos voltado, porque tava todo mundo dizendo aquilo, né, e eu fiquei atônita. Aí ele chegou no meu ouvido e disse assim, eu não disse a você que você voltava pra mim, porque eu já lhe disse que tudo que eu quero, eu consigo. Que babaca. Que maluco. Eu tô aqui revirando os olhos, bicho. O cara indo vomitar, de verdade. Eu fiquei tão chocada. E isso milhares de pessoas na minha casa, assim. Minha família toda que tava de férias, tava lá na minha casa, não sei o que. Aquela... Eu acho que foi um dos piores dias da minha vida, assim. Que eu olhei e eu disse, gente, o que é que eu faço? O que é que eu faço? Aí eu disse, tá bom, tudo bem, amanhã a gente conversa. Aí ele foi embora, né, pra casa. No outro dia ele chegou. Você pensa que uma pessoa dessa vai voltar no outro dia? Com que atitude, não é verdade? A pior possível. Pois é. Aí eu sou a louca dos cachorros, né? Quem, meninas que me conhecem sabe que eu já cheguei a ter 5 cachorros de uma vez em casa. E eu tinha uma cachorrinha que eu adorava, que era Lola. Acho que a Lola ainda conheceu minha Lola. Lola de óculos escuro, pô. É, eu tinha foto dela de óculos escuro. Ela era tipo uma bacezinha com vira-lata mestiza, assim. E ela era bem gasguita, né? E ela era, tipo, louca por mim. Onde eu tava, ela tava. E ele era, tipo, além de ser machista e tal, tal, tal, ele era, tipo, racista, ele era classista, era tudo que você pudesse imaginar. É, aí ele chegou na minha casa e eu tava com ela no sofá. Aí ele chegou e fez, tira essa cachorra nojenta daqui. Sabe que eu detesto essa cachorra? Eu disse, não, não vou tirar ela, não. Ela tá dormindo aqui no cantinho dela, de boa. Deitadinha no lugar dela, não tá enchendo o saco de ninguém, tá na dela. Eu não gosto dessa cachorra, ela fede, ela é nojenta. Põe ela no quintal, senão eu vou embora. Ou ela ou eu. Aí eu peguei a cachorra no colo, botei ela no quintalzinho, porque ela não merecia aquele ser humano, e voltei. Olha só. É, eu coloquei ela lá fora, mas só pra gente conversar direito, certo? É, ontem eu não falei nada. E você assumiu que a gente tinha voltado. Na sua cabeça, você interpretou que tinha sido isso. Mas eu nunca em momento nenhum disse que tinha voltado com você. Eu não quero, não tenho condição. Eu não tenho mais como estar perto de você. Eu sou uma pessoa que, apesar de tudo, eu gosto, porque eu tenho carinho e tal, mas eu não quero mais ser sua namorada. Eu preciso de distância. Eu não quero mais você. Então, vai embora. E aí ele chorou e fez todo o escândalo de novo, blá, blá, blá, blá, blá. Eu disse, não, vai embora, por favor. Aí ele foi, né? Só que aí desde esse dia ele passou a me encher o saco. E ele passou a ligar para todos os meus amigos para saber onde eu tava. Então, quando eu saía à noite e eu olhava, ele brotava do nada nos lugares. Em todos os lugares que eu ia, ele tava lá. Um dia eu tava num bar que tinha aqui, sentada, não sei o quê. E aí um menino sentado do meu lado começou a conversar, não sei o que lá. Eu senti aquela pessoa olhando para mim. Quando eu olhei, ele estava encostado na parede, olhando e fumando. E o menino fez: esse cara tá olhando pra gente com uma cara muito estranha. E era ele. E ele fez isso assim uns 3 meses. Em todos os lugares que eu ia, ele estava. Até que um dia, no show de Paralamas, no Espaço Cultural aqui, eu tava lá, só que de repente ele brotou. Esse menino ficou enchendo meu saco e eu, meu irmão, sai daqui. Não faça isso, não. Aí ele se ajoelhou nos meus pés, ficou agarrado nas minhas pernas. Na frente de todo mundo. E aquela cena constrangedora. E aí o primo dele veio e chamou: sai daí, você quer um beijo? É um beijo que você quer? Eu lhe dou. Mas para com isso, para de se humilhar, não sei o quê. Aí tá vendo que ela tá só lhe humilhando. Eu digo: eu tô humilhando ele? Pelo amor de Deus, não tô fazendo nada, homem. Eu tô tentando ver o show e não tô conseguindo. Assim como não tenho conseguido fazer nada nos últimos tempos, né? E assim foi, assim, até que ele arrumou outra namorada. Que estudava, eu tinha mudado de escola, né? E ele arrumou essa namorada na mesma escola que eu. Então todos os dias ele ia buscar essa menina na saída da escola, porque ele já tinha saído do terceiro ano. Na saída da minha escola ele tava lá buscando essa menina. E assim, mesmo background, uma menina que tinha um pai problemático, não sei o quê, que era muito carente, novinha, ele foi o primeiro namorado dela, era uma menina super gente boa. E eu fiquei sabendo muitos anos depois, assim, que tipo... porque eu era amiga de umas amigas dela, né? Que, sei lá, teve churrasco da turma dela, que ele foi lá buscar ela e puxou ela pelos cabelos, sabe? Um negócio bizarro assim também. Que horror. E o pior é que gente desse jeito parece que tem um tipo, né, de pessoa que já exato, vai... Exato, e procura as pessoas mais frágeis, né? As pessoas que têm mais probabilidade de cair na deles. Tipo, não é uma pessoa que errou e tipo, porra, fiz merda, vou aqui tentar não fazer de novo. É uma pessoa que realmente tem um alvo. Né? Ele não tem um. Exato. E eu era aquele alvo, né? Assim. Uhum, desde sim. Então, graças a Deus, hoje eu sou casada com uma pessoa que é um companheiro pra mim, que é uma pessoa que sabe que a gente se dá super bem, se respeita em todos os aspectos. E serviu pra me mostrar da pior maneira possível como não deve ser um relacionamento, né? O que é que não se faz um relacionamento. Pois é. E o pior de tudo é porque a gente, quando é adolescente, acha que a gente sabe tudo, sabe? Que nada vai acontecer com a gente. Uhum. E acaba por deixar acontecer essas coisas assim, que a priori a gente não põe o tamanho da importância que é, o tamanho da responsabilidade daqueles atos. Tem, na verdade, a gente acha que é só um problema e que não é nada demais, que é só uma vez, que não é nada demais. Só que é repetido vezes, e foi na situação quando aconteceu comigo, que logo na primeira semana de namoro, eu ouvi uma daquela de que eu tinha a sorte de encontrar alguém que queria se relacionar com alguém que se comporta como uma prostituta, que era só aquilo, ia ser só daquela vez e que tinha passado, mas eu tive um relacionamento de 2 anos com esse garoto. Uhum. E era a cada briga era uma coisa pior do que a outra, sabe? Vai escalonando. E quando a gente vai piorando, a tendência chegou a me ameaçar de matar se eu terminasse com ele, sabe? Foi umas coisas assim bem absurdas. E quando eu finalmente botei o pé no chão, eu acho que eu cheguei a namorar querendo uns de 8 a 1 ano. E o último ano foi tentando terminar. E até conseguir de verdade, assim, bater o pé e dizer: se tu não se afastar de mim, eu vou ter que denunciar, vou ter que ir na polícia. E rolar toda aquela manipulação de emotiva, de que só quer a gente bem, só quer o nosso bem, só quer ver a gente feliz. Me pediu em casamento, me levou anel de noivado, sabe? Quando eu tava tentando terminar. Sempre assim, né? Tentando fazer que vai mudar, que não vai ser mais daquele jeito, que reconhece os erros. E a gente vai tentando acreditar. Mas pior de tudo é que a gente às vezes confia que o ser humano pode mudar. Uhum. E que é realmente... vai mudar e não muda. E acaba que a gente fica assim... Às vezes, quando aquilo a gente vê o acumulado de coisas absurdas que a gente sofreu... E acreditar na pessoa é muito doido. É muito doido o quanto a gente ainda acredita no ser humano pode mudar e só vai piorando a relação. Eu acho que tem muito isso da gente... a gente quer acreditar que a pessoa vai mudar, né? E a gente também tem aquela coisa de... A gente, não, ele vai mudar, porque eu vou conseguir fazer ele mudar. Ah, o amor salvador. Né? Tipo, ele tem esse... Isso, é, ele tem Sim. isso, mas eu vou conseguir fazer com que ele pare de ser assim. Porque é por mim, é por nós. Aquela ele não coisa, vai né? ser assim. Menina né? rehab, tipo, a gente né? acha... Menina o quê? Menina rehab, né? Sim. Sim. É isso, tipo... A gente achar que a gente é responsável pelo crescimento emocional de uma outra pessoa, quando na verdade a gente não é. Eu acho que esse tipo de... Eu acho que esse tipo de responsabilidade é, no máximo, para os nossos filhos. Sim, e vender essa questão, não, nós estamos juntos, nós vamos conseguir juntos. Mano, tu tem que fazer terapia, tu tem que te cuidar. Faz tua parte, eu né? Eu lembro que eu cheguei... Eu cheguei... Olha que absurdo, eu cheguei com ele para terapia de casal, porque ele acredita... Eu dizia para ele que ele precisava de terapia para vencer aquilo, né? Aquela dependência louca. Porque ele ficou extremamente dependente de mim para fazer qualquer coisa. E ele falou, eu vou se tu for comigo, a gente faz terapia de casal. Porque aí ele tentou colocar também que a culpa era muito... E eu falei, tá, a gente vai. E aí tentamos ir, não sei o quê, mas... É, as primeiras consultas eram em separado. E eu não tenho a mínima ideia do que ele falou. Eu só sei que eu contei que eu tava lá mais por causa dele e que eu não queria continuar com ele. Eu contei isso pro terapeuta. E aí ele falou assim, eu acho que vocês precisam se separar. Antes, vocês não têm que vir juntos pra cá. Aí eu falei, mas é, tem que vir agora com ele, porque ele não deixa eu terminar com ele. Aí eu acho que o terapeuta sentiu que o babado tava pesado pro meu lado, sabe? E aí eu nem fui mais no terapeuta depois. É muito difícil, viu? E acho que quanto mais nova você é, mais difícil fica. É, porque a gente não tem protocolo pra esse tipo de coisa, né? Tipo, mesmo quando a amiga chega e fala, sei lá, ele tá fazendo merda, ou ele fez alguma merda. Mas aí você acha que, tipo, não... Não é nem, você não fica nem com raiva da pessoa, mas você faz, não, que isso, não, gente. E assim, ele, não, tipo, é uma negação, porque a gente não quer. A gente gosta muito da outra pessoa, então a gente não quer sofrer. Então tem isso também, né? A cultura da gente, uma comédia romântica, todos os filmes de princesa Disney, ah, mesmo sim. que não sejam. Sim! Sobre amor, porque eu estava vendo Cinderela e eu vi que Cinderela tem uma história muito interessante antes de casar com o príncipe. Mas todas as historinhas terminam com um casamento, pelo menos os da nossa Sim. época, um casamento e depois são felizes para sempre. Então acho que a gente não apenas chega sem protocolo para lidar com isso, mas chega com uma bagagem que já é, não é isso mesmo, é essa coisa, esse amor desesperado, que se não tiver o outro. Morre. Se o amor não tiver sofrimentos e obstáculos, ele não é amor. Pois é. É, tem isso. Ah, é porque a mãe tem que sofrer. Ah, porra, tem nada. E eu trabalho com adolescentes, né? E assim, eu sou voluntária numa ONG, as meninas sabem. E a gente trabalha com adolescentes de uma comunidade carente e tal. E uma coisa que a gente costuma acompanhar as que chegam crianças, né? Chegavam crianças pra gente e tal, pela adolescência e tal, e a gente costumava acompanhar muito, muito de perto, sabe? A gente acaba desenvolvendo uma relação, eles têm no número do WhatsApp da gente, sempre mandam coisa, perguntam, tiram dúvida, não sei o quê. E a gente vê na tragédia que é, quando toda vez que a gente sabe que uma das meninas que a gente atendia começava a namorar, a gente já se desesperava. Porque a gente sabia que em pouco tempo ela estaria grávida. Mesmo tendo todas as informações, mesmo tendo acesso à camisinha, à pílula, etc, etc, etc. Por quê? O que a gente observava? Que essas meninas, elas tinham, primeiro, uma educação sentimental muito pautada pelas novelas, que era a única referência cultural, de narrativa mesmo, de possibilidade de felicidade que você tem, né, nesse meio. É a coisa da novela. Então, você tem uma romantização do que seria o casamento, etc, etc. Segundo que você tem essa criança que nasce numa família totalmente desestruturada, geralmente não tem pai, né? Porque os homens vão embora logo, tipo, às vezes nunca nem estiveram presentes. e é uma rotina de privação, etc. Essa menina cresce com a ideia de que, assim como nas novelas, quando ela conhecer um grande amor, ela vai finalmente ser feliz. E essas privações que ela tem passado, não sei o quê, vão se resolver, sabe? É meio isso. E o segundo é que a gente... Aliás, o terceiro é que a gente vê que existe uma brutalidade nas relações interpessoais. Assim, os pais, as mães, geralmente, que são as que estão mais próximas, né? Têm uma relação muito seca, porque você não lhe foi ensinado a ser afetuoso com seu filho. Porque a principal preocupação é sobreviver. Assim, é pagar minhas continhas, é comprar a feirinha e não deixar meu filho morrer de fome. Então, quando você está com isso em mente, e apenas isso, você acaba, sabe, desensibilizado de várias maneiras. Então, são crianças que a gente falava com eles de uma maneira que eles chegam, assim, muito arredios, sabe? Hostia, quer te falar desse jeito, hein? E não sei o quê, sabe? Com uma distância. E com o tempo, eles ficam muito carinhosos, muito afetuosos. Então, uma pessoa que nasce nessa privação de afeto, com tantas dificuldades, e que tem colocado na sua cabeça desde pequenininho que o amor é a redenção, o amor para ela é esse amor romântico, sabe? Quando começa a namorar essas meninas, que aí junta com os hormônios, com essa possibilidade que elas vislumbram de uma felicidade que elas não conhecem de outra maneira, pronto. É questão de tempo, assim. A gente acompanhava, era sempre assim, sabe? E eram meninos que se aproveitavam muito disso. E aí a gente ia conversar e... Não, tia, mas é porque se eu não fizer, tipo, menina de 13 anos, a gente... Mas você quer fazer sexo com essa pessoa? Você não acha que você é muito nova? E não sei o quê. Não, tia, mas se eu não fizer, aí ele vai arrumar outra. Porque ele disse que se eu gosto dele mesmo, eu faço. Sabe? E, tipo, pedir pra usar camisinha, aí elas ficam meio caladas e depois elas... Não, mas porque se eu pedir, ele vai dizer que eu não sou virgem. Sabe? Muito difícil, né? Então, é um... Gente, difícil, eu ficava mesmo. Assim, meu Deus, a gente botava... Quando a gente sabia que tinha uma namoradinha pronto, ficava desesperado, sabe? Ficava acompanhando de perto e tal. Aí já tem uma que tá casada, teve uma filhinha que morreu com um ano e pouco, e agora teve outro menininho. Só que ao menos o companheiro dela, que também é um menino muito novinho como ela também, ao menos o companheiro dela parece ser um bom menino, sabe? A gente não vê sinais como a gente vê em outros relacionamentos que a gente acompanhou de outras meninas de lá e tal. E quanto mais a gente tentava conversar com elas sobre isso, mais elas se afastavam, deixavam de participar das atividades educativas, deixavam de se empenhar para tentar fazer Enem, não sei o que, sabe? Então é um negócio assim que, pra gente que tá nesse nosso lugar aqui, classe média e tal, impacta muito, né, individualmente e tal. Mas quando o negócio vem acrescido de outros fatores, é bem mais pesado. Sei nem o que dizer mais. Speechless, né? É bem pesado. Porque, assim, por exemplo, só arremetando, tem uma pessoa da minha família que ela também é novinha e tal. E ela entrou meio que nessa lógica que Raíssa colocou agora, de tipo, o namorado não é uma pessoa bacana. Eu nunca soube de nada físico, mas eu sei que rolou coisas psicológicas. E aí, tipo, ela não deixa porque ela tem... Não deixava, né? Porque agora ela não tem, não tá mais com essa pessoa. Amém. Depois de alguns anos. E o grande medo dela era justamente ficar sozinha. O medo dela era que se ela não tivesse com essa pessoa, ninguém mais ia gostar dela. Eu acho que esse comportamento é por conta de algum tipo de influência dele sobre ela, entendeu? Agora, não é triste a idade Claro. A gente pensa em que, ah, se eu não ficar com esta pessoa, eu vou ficar sozinha? É horrível. Aí a garota com 16 anos. Aí quando a gente chega com 30, pelo amor de Deus, sim, por que não? Entre ficar com um Chernobyl e sozinha, né? Please. Mas é justamente, a gente chegou nessa lógica porque a gente passou por algumas pessoas assim, por entendeu? Isso. E a gente teve a sorte ainda, apesar de tudo, de sobreviver a eles, né? Tem gente que não sobrevive. E aí... Eu vejo gente, hoje em dia, que assim, adolescente e tal, aliás, recém saída da adolescência, que a galera da nossa geração, o mais velhos, fica preocupado porque as meninas não arrumam namorado, não sei o quê. Enquanto tô eu lá, não, deixa sem namorado mesmo, deixa eu terminar a faculdade sem namorado mesmo, é a melhor coisa que faz. É, e ela mesmo não quer, porque ela olha e faz, ah, tá legal, é divertido, mas ter um diploma é tão melhor. É, mas é uma questão exato. Também que é diferente, é da vida de, é muito da vida de como cada um, né, se desenvolve, né, tipo, a gente, por exemplo, aqui, todos nós tivemos que passar por algumas pessoas que não foram bacanas para chegar onde a gente chegou hoje. Pois é, aquela coisa, né? De cima da montanha a vista é melhor, mas para subir aqui, filho... É verdade. E fora essa questão de que, como a Raíssa tinha comentado aqui sobre o que tem de referência, às vezes é novela, essas coisas, geralmente na nossa adolescência também é... Quando nós passamos por ela, a gente não tinha referência de mulheres independentes que vivem em suas casas, que cozinhavam, bebiam o vinho delas e que eram extremamente felizes sendo elas donas da vida delas. As nossas referências geralmente é essa mesma da princesa que vai e fica com o príncipe e são felizes para sempre. Então, hoje, sim, hoje a gente conseguiu passar... Pois. E hoje a gente conseguir passar uma referência diferente para quem tá por perto, sabe? Dizer, olha, garota, tu pode ser extremamente feliz sendo dona da tua própria vida, fazendo o que tu quiser, a hora que tu quiser, chegando na tua casa, sendo dona das coisas que tu queres dentro da tua casa, que a tua casa seja da forma que tu queres e que isso vai ser maravilhoso. Eu acho que isso já ajuda, pelo menos... É, a questão de segurança consigo, sabe? Porque nós querendo ou não, mesmo quando a gente estava com 17 anos, 15 anos, achando que a gente entendia de tudo do mundo, que conhecia tudo, que nós éramos mega adultas, a nossa insegurança em relação ao emotivo, ao emocional, a relacionamento é muito grande. A gente sempre acha que é, aquela pessoa é aquela pessoa pro resto da vida. E era a ideia que eu tinha lá com o namorado maluco, era de que a gente ia ficar juntos pro resto da vida, senão eu não ia ter mais ninguém. E era essa a minha realidade. Mas é justamente isso. Não, no meu namorado maluco, eu tinha essa impressão até o momento em que eu comecei a olhar e pensar, eu vou ficar com ele pro resto da vida. E é sério isso? E aí foi quando eu me toquei de que não era aquilo que eu queria. Não é. De repente, até chegar aí, parar e olhar e dizer, ah, tá certo, vamos passar o resto da vida com essa pessoa. Vamos analisar isso daqui. Talvez uma pessoa que esteja ouvindo, que esteja numa situação que não sabe muito bem o que está fazendo, primeiro, você não vai ficar sozinha para sempre. Segundo, você vai descobrir que ficar sozinha é muito maravilhoso. Pode ser muito melhor e muito mais divertido. E terceiro, olha o seu redor e pense, você quer isto daí pra baixo, porque nunca melhora, só piora. Você quer isso daí pra baixo pro resto da sua vida? E claro que tem as situações em que é perigoso, né? Você terminar um namoro. Quando eu terminei com o meu Chernobyl Master, ele se plantou na frente aqui de casa, sabe? Eu não tinha como chegar em casa. Não era este mundo de celular altamente tecnológico que tem 50 computadores numa casa com 4 pessoas. É, então, né? Eram outros tempos. E aconteceu com todas nós, né? Eu acho exato. Que aqui todas nós terminamos com o Chernobyl. Todas tivemos o Chernobyl na porta de casa. É, eu preciso confessar que eu não. Eu tive essa sorte, gente. Mas olha só. Mas olha só, de 4, só uma não fez isso. Só uma isso não aconteceu. Pois é. Exato. De 4, eu precisei ir para casa da minha avó, de lá, ligar para casa, para alguém me atender e dizer o que estava acontecendo. E dizer, por favor, botem ele para fora. E ainda bem que eu tinha uma avó perto, onde eu podia ficar e dormir e voltar no dia seguinte, quando ele tivesse ido embora, né? Meu Deus, que loucura, gente. É muito doido isso. Loucura. Eu lembro do Chernobyl com a cara no portão de casa, gritando pra eu abrir a porta pra ele. Aí eu falei, tu acha que eu vou abrir? Tu tá gritando que nem um maluco, descontrolado. E tu acha que eu vou abrir a porta da minha casa pra tu entrar? maluco. Tem uma menina que daqui conhecida nossa, assim, essa história ficou até bem, na época foi bem falada, que ela terminou com um Chernoboy, né? E ele colocou uma bomba na casa dela. Meu Deus do céu. Acho que Fernanda e Heloísa conhecem ela, então não sei se ficaram sabendo da história na época. Não, fiquei não. Não sei quem é, não. Isso é... Você sabe quem é a pessoa. Talvez vocês não tenham ficado sabendo da história e tal. Mas provavelmente. Ele ficou... Fernanda, corta essa parte na edição. Mas, Fernanda? Sim, vou cortar, pode corta. Falar. Raíssa, quem é? Pois é, ela namorava um cabinho aí que era bem estúpido, idiota, né? Mas não sabia disso. E quando ela terminou, ele botou uma bomba na casa dela. Meu Deus. Teve inquérito e tal. E o pior é que depois rolou toda uma passação de pano. Nós decidimos cortar a história a partir desse trecho porque ficamos receosas de que as pessoas envolvidas pudessem ser identificadas. E como é um caso que não tem nenhum dos envolvidos na mesa contando a própria história, houve processo judicial e a gente não quer prejudicar ninguém relatando uma história que não é nossa, nós decidimos suprimir o maior pedaço dessa história e o episódio segue adiante. A gente agradece a sua compreensão e deseja uma boa audição do resto do episódio. Mulher, olhe, voltando, só um adendo. Mana, eu já descobri que em João Pessoa não há limites para passação de pano entre machos. Tem não, filha. Porque, tipo, tem macho aqui em João Pessoa que estuprou menina e os bichos passam pano. Não foi bem assim, não sei o quê. Tá ligado? Tipo, aqui em João Pessoa tem gente que, tipo, é escrota, que se essas galerinhas alternativinha, que, cara mais velho que se aproveita de menina e os caras, não, tudo bem, tá tudo certo. Véi, isso é o que a gente jamais vê, tipo... A menina tá bêbada, o bicho passa a mão e ninguém fala nada, tá, aí, sabe? Tipo, teve a lista nas internas, teve a lista do WhatsApp. Pois é, aí ele tá processando, tá ligado? Porque, ai meu Deus, eu estou sendo prejudicada, não sei o quê. Meu irmão, já está prejudicada. Outras mulheres vão saber que eu sou um estuprador. Tipo, para de fazer merda, brother. Gente, eu fiquei surpresa que eu conheci assim, uns 5 ou 6 caras ali que eu não imaginava, não. É, amiga. Eu não sei se teve aí em Pernambuco. Na Paraíba. Mas em Belém do Pará teve uma página que era o Macho na Roda. Macho o quê? Na Roda. Macho na Roda. Era um perfil, um grupo de Facebook que as mulheres mandavam a... que tinham sofrido, né? Uhum. E aí emitiam o nome e contavam a história. Aqui em João Pessoa teve isso. E aí um monte de gente falando... Eu passei por isso, eu acho que eu sei quem é, não sei o quê. Ah, mas não conta. Tipo, história de... Só não dizia o nome. Sem expor o nome, mas... Só não dizia o nome. Só que tanta gente passava pela mesma coisa que se juntava depois e descobriam que era o mesmo, sabe? Que fazia a mesma história, uhum, com várias garotas. Sim, aqui em João Pessoa teve... Aqui em João Pessoa teve um grupo, inclusive, tinha um bar aqui em João Pessoa que já fechou. Que na porta do bar tinha lá listas de machos escrotos de João Pessoa. Caraca. Tinha um top 10. Sério? Assim, gente. Esse caso aí. Hã? Qual era o bairro? Era no Granada, gente. Ah, eu não sabia disso. Na porta não. Do Granada tinha também lá, machos escrotos de João Pessoa. E caraca, o pior, o top primeiro, eu conhecia, eu sabia quem era. É um bicho que anda aqui em João Pessoa, na maior, amiguinho dos Alterna, certo? Das rodinhas. Se tivesse acontecido. E tem histórias cabulosíssimas do cara, tá ligado? E ninguém faz nada, todo mundo passa pano, todo mundo fala com ele. Ih, ele caiu. Agora sim, esse negócio de fazer lista e tal, o que eu acho bizarro desse negócio de fazer lista é porque, assim, não sabemos o critério. Aquela lista que tava rolando mesmo pro Twitter e tal, a gente não sabe qual o motivo que levou aquela galera a estar ali, porque não tinha. Tinha simplesmente fulano, ciclano e beltrano. E era uma lista livre que cada um ia adicionando o que bem entendesse, o que quisesse, certo? E aí tinha gente que olhava, velho, essa pessoa... E não explicava por quê. Então, às vezes, tem gente desequilibrada de todos os gêneros, de, né? Enfim. E aí, tipo, não rolou, não deu certo um relacionamento. A pessoa tá puta, tá com raiva. E vai lá e coloca o nome do cara porque não deu certo. Ou porque simplesmente o cara tá, tipo, vocês estão ficando. Pra ele é uma coisa casual e na cabeça da pessoa não é, né? E aí você vai lá e põe o nome do cara na lista por isso. Isso que eu acho complicado, eu acho perigoso, sabe? Esse negócio de caça, essa caça às bruxas, não, assim. Não, eu entendo a sua preocupação e... Minha colocação aí. Entendo sua colocação. Mas, assim, ao mesmo tempo na lista, você viu que tinha muita gente muito escrota ali, entendeu? E que não era uma coisa que você olhar e fazia, não sei. Sabe, confesso que muito do que eu sei foi por conta de outras pessoas me contando histórias e tal. Mas muita gente que tava ali naquela lista, assim, é verídico, entendeu? E é muito complicado, porque pra mim, principalmente, é a questão da passação de pano, entendeu? Aquilo ali, eu acho que aquela lista foi muito mais uma experiência catártica, do sentido de jogar na cara de todo mundo, porque, velho, existe isso. Existe em João Pessoa gente que fala, meu irmão, aquele bicho é foda, ele faz muita merda, não sei o quê. E essa mesma pessoa que falou que o bicho é foda, é uma merda, não devia fazer isso, no fim de semana tá pagando cerveja pro cara no centro histórico, tá ligado? E bebendo cerveja. Aham, uhum, sim. E dando tapinha nas costas. Sim. Mas isso não é só em João Pessoa. Uhum. É, no mundo todo, é. Mas olha só, eu acho que essa história da lista dá um gancho bom pra falar sobre uma coisa que eu tenho até pensado em trazer pra cá também, pra roda, sabe? O fato de que nem todo relacionamento que dá errado, nem todo relacionamento em que uma pessoa comete um erro, é um relacionamento tóxico. Sim, obviamente. Né? Eu acho que isso é bom a gente apontar, porque, por exemplo, eu mesma tive um relacionamento com uma pessoa que vocês conheceram, inclusive, tal, me conheceram, e, assim, foi uma pessoa que sempre me respeitou, eu sempre respeitei ele, a gente se dava bem, era uma pessoa gente boa e tal, e que cometeu um erro no final, assim, fez uma merda e tal, mas não foi um relacionamento tóxico, não foi uma pessoa que eu posso dizer que é uma pessoa tóxica, ruim, isso aqui, não, uma pessoa que tomou uma atitude errada, que foi meio idiota em uma situação específica, e assim, a gente pode também confundir todo tipo de merda que acontece com o que de fato é um relacionamento tóxico. Sim, né? Não, a gente tem que... Eu acho que vale... Tipo, o que você falou, o que todo mundo aqui falou, acho que dá pra perceber muito bem a diferença entre um relacionamento tóxico e uma pessoa que errou e fez merda, porque nós todos estamos passíveis de fazer merda, né? Todo mundo tá passível de cometer erros. Agora, abuso psicológico, né? Ações que fazem você se sentir humilhada ou coisas desse tipo, claramente não é um erro, né? É uma pessoa que está agindo de forma patológica. Né? E você, enquanto pessoa que tem instinto de sobrevivência, você tem que sair. A maioria dos meus ex-namorados até são muito, muito, são pessoas queridíssimas, amigos. Mantenho contato até hoje. Conheceram o João quando o João foi para Belém. Fiz questão de apresentar. A maioria dos meus ex-relacionamentos foram pessoas assim que eu tenho gratidão pelo relacionamento que eu tive, apesar dos nossos erros. Foi um momento, crescemos juntos e hoje somos pessoas melhores. Agora, é claro que e essa questão de que, independente de gênero, nós temos relacionamentos abusivos. Eu, quando tinha uns 18, 19 anos, eu namorei com... Eu acho que era 19, namorei com uma mulher um mês. E também foi um relacionamento puta abusivo. Isso acontece. E era uma pessoa muito mais velha, que, por ser muito mais velha, dizia que tudo que eu fazia era coisa infantil, que era coisa que eu tava fazendo merda, sabe? Só que aí, depois de já ter passado 2 anos em um relacionamento abusivo com o pequeno lá, o malucão, que eu já tinha terminado, começar um relacionamento com outra pessoa, que eu imaginava que ia ser outra questão, já com puta abuso aí, pelo menos eu já tava vacinada e não passou de um mês. Uhum. Pois é. Porque isso é uma questão também, né? Independente de gênero, pessoas abusivas existem, né? Assim, independente de gênero. Tanto que a gente tem uma amiga em comum, não vou citar nome também aqui pra não expor ninguém, que esteve num relacionamento que foi, assim, super abusivo, e ela se machucou várias e várias e várias vezes, mas era muito apaixonada e sempre insistindo, sempre tentando. E era uma menina que foi, assim, foi abusiva, sabe? Pode ser que a pessoa mude e tal, até porque ela tinha aspectos muito bons. Todo mundo tem, né, gente? Todo mundo tem. Mas que se comportou de uma maneira extremamente abusiva durante todo o tempo que elas ficaram juntas, assim, sabe? E é foda você observar e não conseguir fazer muita coisa, né? É complicado. É difícil. Só pra colocar mais um tópico aqui. Vocês têm alguma história que você olha assim, caralho, chega a ser cômico de tão bizarro, de Chernobyl que vocês conheçam, não necessariamente com quem vocês se relacionaram, mas, por exemplo, rolou com uma parente minha, né? E ela era super apaixonada pelo menino, e eu não diria que ele é uma pessoa com comportamento tóxico, mas eu diria que ele foi uma pessoa que, para ela, foi bem, bem idiota, sabe? Não tinha essa coisa do ciúme, de privar ela da liberdade, nada disso. Tinha o fato de que eu acho hoje, olhando para trás, na época eu achava também que ele não gostava dela, de fato, e que ele não tinha a menor cerimônia para ser escroto, e enfim, né? E rompeu o acordo de relacionamento deles, que era monogâmico, aquela coisinha de adolescente na época, a torta e a direita, né? Aí, a gente tinha uma amiga que morava numa cidade vizinha, essa minha prima era do interior, e a gente tinha uma amiga que morava numa cidade vizinha. E aí era aquela coisa, ela, novinha, os pais, aquelas super conservadores, podia namorar no portão de casa até 10 horas da noite, e aí o namorado ia embora, né? Depois de sair da casa dela, ele sempre arrumava coisas mais divertidas para fazer. Como um dia ele foi para uma festa dessa cidadezinha do interior do lado, né? E ficou com uma menina lá. Só que nessa cidade tem amigas nossas, inclusive uma grande amiga minha de infância. E aí essa menina viu ele ficando com a outra lá. E no outro dia chegou na casa da minha avó, ela jantava. Ele disse, eu vou te contar, porque se fosse comigo eu gostaria de saber. Teu namorado ontem estava lá na festa e tal. E ficou com fulana de tal, assim, assim, assim, assado. Aí essa menina chorou e não sei o que, não sei o que, e foi falar com ele, né? Aí ele, poxa, essa menina é louca. Eu ontem tava dormindo, pode perguntar pra minha mãe, eu não saí nem de casa, não sei o que, aquela coisa toda, né? Aí eu sei que conversa vai, conversa vem, conversa vai, conversa vem. Ela se convenceu de que ele estava certo e a menina inventou, porque estava com inveja. Enfim, não sei o que passou na cabeça dela. Aí passou outro dia, outra festa nessa outra cidade, e essa minha amiga está na festa novamente, o namorado da minha prima está lá de novo, ficando com outra menina, aí passa por ela, bate no ombro dela, faz assim, corre lá e conta. Aí essa minha amiga ficou puta, ela disse, meu irmão, tua prima é uma desgraça, como é que a pessoa, eu não quero saber não, tomara que ele bote mais um bocado de ganela, na próxima vez eu vou apresentar outra menina pra ele. Porque, pelo amor de Deus, como é que ela é idiota desse tanto? Além de não acreditar em mim, ainda foi dizer pra ele que fui eu que contei, não sei o quê, pra ele fazer uma palhaçada dessa. Ficou irada, né? E na época nem tinha smartphone, né? Pra gente comprovar. Pra tirar foto e comprovar, no né? No máximo, uma cyber shot que ia ter esse um flash que ia pra festa inteira. Não, não dá pra ser discreto. E aparecer que nem a foto do buraco negro. Uma luz lá no fundo. Ai, gente. A gente já foi muito trouxa na vida. Meu Deus, como a gente já foi trouxa. Mas de novo, né? Se a gente não tivesse sido trouxa, a gente não tava aqui hoje, né? Rindo de nós mesmas. Mas é complicado mesmo, é difícil. E tipo, ai, sei não. Eu fico muito putaça, assim. Porque eu particularmente não me lembro de ter passado por pessoas muito ruins na minha vida. Até houveram erros, houveram... Que bom. Coisas que aconteceram. Mas, tipo... Eu já escutei muitas histórias ruins de amigas minhas e, velho, é foda. Tipo, eu fico só querendo dar abraço e dar carinho. Oi? Elô chegou hoje assim pensando, bom, vou falar sobre isso e isso. Aí a gente começou a falar, ela, meu irmão, que povo lazarento da bexiga, não, deixa pra lá. Mas eu falei pra... mas eu falei pra Fernanda hoje de tarde, eu fiz, eu não sei se eu vou participar do episódio, porque assim, eu confesso que assim, eu não passei por nada nem um pouco parecido da minha vida, tipo, eu tive namorado que me traiu, eu tive namorado que, sei lá, acho que o máximo foi isso, tá ligado? Mas eu nunca cheguei a... Nunca nenhum deles chegou nem pra dizer assim, ah, e se você não tiver comigo, você vai se ferrar, tá ligado? Tipo, ninguém mais vai lhe querer. Uhum. Eu falo isso pra mim, porque eu me autoestimo uma desgraça. Mas, tipo, eu nunca tive isso vindo de uma outra pessoa, entendeu? Eu nunca tive... Eu tive a sorte, de novo. É sorte mesmo, é privilégio. Porque, por exemplo, tem nós quatro aqui, vocês três passaram por pessoas muito ruins. Eu tive a sorte de não ter passado por pessoas muito ruins na minha vida. E a gente tem um grupo... que eu não lembro nem quantas pessoas tem, quantas pessoas supostamente são parte deste podcast. E são 12 participantes, certo? Assim, a maior parte delas eu sei que já teve alguma coisa. Então, é muito complicado. Então, assim, eu falei pra Fernanda, minha contribuição vai ser pouquíssima. Tipo, vai ser eu rir de algum momento e fazer algum comentário aleatório. Porque realmente, eu tive a sorte de não ter tido essa experiência. Tipo, eu tive um relacionamento. Porque, tipo, meu primeiro namoro, aquele namorico de casa, pegar na mão e tal, foi muito tranquilo, né? Foi pouco tempo, foi de boa. O segundo, teve uma traição, teve isso da. Tipo, o máximo que eu passei foi alguma coisa parecida com isso. Tipo, minha prima viu ele ficando com outra menina, veio me avisar. Eu falei com ele, ele disse que não, e eu acreditei nele. Tipo, mas foi rápido. Tipo, logo depois aconteceram outras coisas que me fizeram me desvencilhar logo dele. Sofri muito, fiquei muito triste, passei por um período terrível. Mas assim, ele nunca chegou pra mim e falou, ah, sem mim você não é nada. Ou ficou me stalkeando. Ou fez qualquer outra coisa pra me prejudicar. Depois disso, as minhas parceiras tiveram um outro relacionamento que foram 4 anos, que ali, como diz Raíssa, que eu descobri que eu era ciumenta, né, Rai? Nem eu sabia, Raíssa aqui disse que eu era. Caralho, era muito. E hoje ela é outra pessoa, oh, né? Como é que pode? Você devia dizer isso pro meu marido. Desevolução. E aí, peraí, calma, que tem uma gata doida aqui. Xum, sai! E aí, demoníaca. E aí, nesses 4 anos, tipo, de novo, fui traída novamente. Mas aí, tipo, não, que eu me lembre, aí Fernanda e Raíssa podem confirmar pra mim, eu nunca fiquei numa posição de, tipo, vulnerabilidade como vocês ficaram, entendeu? Nunca me senti dessa forma, pelo menos. E aí depois eu tive um outro relacionamento de 7 anos que foi muito bom. E aí eu entro muito no que... É porque eu nunca vou saber o nome, vou falar desblogada, desculpa. Cacá. Eu vou entrar muito na fala da Cacá, de tipo... A gente aprendeu, a gente evoluiu, sou muito grata. É uma pessoa que até hoje está na minha vida, não tenho problema nenhum com isso. E que a separação se deu por motivos que não foram, de qualquer forma, não foi nem falta de amor, entendeu? Foram outras coisas que aconteceram. E aí, tipo, agora eu tô com meu boy e, tipo, não tem nada disso, entendeu? Então, assim, minha contribuição é, tipo, eu sou a menina branca classe média da história, saca? É. Tipo, dá até pra fazer uma postagem pra que nem ao invés do açaí que a gente tava falando que era o tema aqui. Tá ligado? Hashtag blessed. É, pô, eu não, sabe? Eu sou a camada privilegiada dessa história. E não que eu tenha tido bons exemplos de relacionamento. E que bom, né? Que bom, gente, que tem uma pessoa aqui, gente, pelo amor de Deus. Que bom. Tive relacionamentos positivos, entendeu? Exato. Maravilhoso. Inclusive com amigas minhas falando que, tipo, por exemplo, o relacionamento que eu tive anterior, dizendo assim, porra, isso é o, pra mim, pessoas que tiveram relacionamentos muito bosta, dizendo pra mim, tipo, depois que eu soube que você teve esse relacionamento, e esse relacionamento foi bom, tipo, eu tenho pra mim isso como um exemplo de relacionamento saudável. E, tipo, é isso que eu quero pra mim. Muito... Entendeu? A gente precisa dar modelos. E outra coisa, a gente precisa, eu como mãe de uma menina, fico com o coração na boca pensando que ela possa passar por qualquer coisa desse tipo, sabe? E aí, desde pequenininho, você tá tentando construir, dar outras, sabe? Eu fico o tempo inteiro tentando trazer outros exemplos, porque por mais que eu e meu marido, a gente se empenhe nisso, de fazer ela ver a perspectiva de, sabe, de tudo que ela pode conquistar e não ficar só nessa narrativa tradicional romântica aí que a gente vê, o mundo tá sempre querendo princesizar a sua filha, né? Aquela lobotomia. Sim. Que infelizmente a gente não tem como fugir, mas estamos dando contraponto. Mas eu acho que o que a gente está fazendo hoje aqui, conversando sobre, etc., e não tendo vergonha de falar, porque afinal de contas eu tinha muita vergonha, me sentia trouxa pra caralho, assim, com o tempo que você vai dizer, quer saber, foda-se, quem errou não fui eu não, nesse caso aí não, Pois é. Exato. Sim, eu acho que a melhor parte é a gente aprender que a culpa não é nossa. E falar sobre. Que apesar daquele momento... É, e fala sobre, porque a gente, na época, fica tão angustiada e triste, e achando mesmo que a culpa foi vergonha, nós que permitimos né? isso acontecer. A gente fica com vergonha. Com vergonha, é muito bom a gente chegar nesse ponto e dizer, não, eu não tenho que ser responsável pelo comportamento Exato. Dele, do comportamento de bosta Exato. Dele. E a gente poder falar para para que outras mulheres tenham um repertório emocional para lidar com isso. Para que quando aconteça com uma menina, ela não passe pelo que eu passei. Porque eu não tinha a menor defesa para o que estava acontecendo, porque eu não sabia o que era aquilo. Justamente. Eu não sabia como é que eu me defendo, como é que eu me porto diante de uma coisa dessa. E eu acho que hoje a gente tem, né? É, não, tem. Tipo, um exemplo mesmo dessa pessoa que eu estava falando, que tipo, tinha medo de ficar sozinha e tal. Como é que se diz? Muito dela ter acabado esse relacionamento também foi por incentivo da irmã mais nova dela, que é tipo 8 anos mais nova do que ela, e dizia pra ela que era um relacionamento bosta, e fazia, velho, calma, você não vai ficar sozinha. Que é essa irmã dela, tipo, toda trabalhada no feminismo, toda trabalhada nas independências dela, tipo. E aí ela percebeu que a irmã tava num relacionamento abusivo, começou a encher, tipo, a cabeça dela e falar coisas. Até que chegou uma hora que ela, tipo, realmente tomou pra si e saiu do relacionamento. Fiz questão de checar como é que ela tava, disse que tava bem. E aí, velho, é muito interessante como você vê como essa pessoa se transforma também, entendeu? Esse momento de, tipo, perceber que o problema não era ela. O problema era outra pessoa que era uma bosta. Entendeu? E com essa coisa do exemplo, e falando, e trazendo informação, ajuda elas a, como tu falou, tipo, ter repertório emocional pra olhar e já perceber aquilo ali, reconhecer e fazer, opa, tem alguma coisa errada aqui. Porque a gente tem a ideia de que a violência, ela começa quando o cara bate, né? Na verdade, ela é a demonstração física de algo que provavelmente começou no psicológico. Como vocês colocaram aqui muito bem, tipo, a maioria dos exemplos estavam todos muito numa questão psicológica. Que quando chega no fato, já a coisa degringolou de vez. E quando a gente fala dos exemplos que são de começo de ciclo de violência, é importante para quem tá ouvindo, tipo, eu acho que eu tô passando por isso. Talvez isso desemboque numa coisa mais perigosa. Acho que é melhor parar por aqui. Entendeu? Eu acho que a gente podia aproveitar e fazer como é o nome? Já que a gente não tem a nossa psicóloga aqui para nos ajudar com isso, a gente pode tentar fazer uma espécie de comparação entre o que seria uma pessoa que vai dar merda e o que seria uma pessoa que pode dar um relacionamento saudável, né? A gente trouxe algumas características psicológicas, todas as histórias, elas meio que são muito parecidas, mudando a forma de contar, é quase como um herói de mil faces, o esqueleto da história é o mesmo, só muda a forma como é apresentado ao mundo. Exato. E acho que a gente podia, Lu, você disse que não pode contribuir, você pode contribuir dando, né, um desses sinais, assim. Por exemplo, quando o cara começa a minar a sua autoestima, você sabe que não vai dar bom. Então. Quando o cara não torce por você, gente, porque acontece muito. Se você tem algum talento, alguma atividade que não o envolve, ele provavelmente não vai apoiar. Ele vai dizer que você não está dando atenção para ele. Ou ele vai dizer que você não é boa o suficiente para aquilo. Me aconteceu também com o meu Chernobyl, tipo, eu sempre gostei de cantar e tal. E um dia eu tinha uma apresentação no teatro, uma coisa da escola, e um colega meu tocava e eu cantava, e a gente precisou ensaiar. E ele sempre reclamava e ficava puto, porque a gente estava fazendo isso. E no dia da apresentação, quando eu desci, super nervosa do palco, todo mundo veio me dar os parabéns, que isso legal, que tinha sido bonito, não sei o quê. Aí ele fez, você desafinou, e ele errou uma nota não sei onde, não sei onde. Ficou muito estranho. Uma cara super feia, assim, sabe? E tudo que envolvia qualquer talento, qualquer competência minha, ele era automaticamente minado. Então, aquela pessoa que não quer que você se destaque, não quer que você cresça, não quer que você seja reconhecido. Que te desmotive. Exatamente. E aí, se a gente for pegar pelo outro lado, então, uma pessoa que lhe apoia, uma pessoa que diz, sim, meu amor, vá fazer tal coisa, sim, meu amor, vá praticar, vá ensaiar, claro, ficou uma maravilha. No próximo, você pode melhorar isso e isso, obviamente que você diz essas coisas num momento posterior, não na hora que acabou de terminar a coisa e você está ali brilhando de satisfação porque terminou. Mas existe uma diferença também entre uma crítica construtiva e uma crítica desmoralizante, né? Sim, e a questão dos teus gostos também. Eu lembro que, né, no relacionamento abusivo que eu tive de estimação, que todas as bandas que eu gostava eram horríveis. Tudo que eu gostava em questão de arte, de cinema, os diretores que eu gostava de ver os filmes eram uma bosta. Os filmes que eu gostava de assistir, nenhum prestava. As músicas que eu gostava de ouvir, era tudo uma merda. Tudo que eu gostava era altamente desqualificado para o maior crítico de arte que eu namorava na época. Tem isso também. Você não é... Eu refinei seu gosto. Eu trouxe coisas melhores para você. Sim, muito isso. Ah, é porque o que você gostava antes não prestava, né? Não, você não pode adicionar, você não pode ampliar. Você e no entanto... Não ouse corrigi-lo jamais. Sim. Que você sempre estará errada. Exato. Tem outra característica que eu passei algumas vezes, que é a de diminuir... Ai, tem uma dessas de gostos pessoais e hobbies. Gente, se a pessoa com quem você tá não quiser que você tenha hobbies, é um problema sério. Esse cara, esse Chernobyl Master... Mas no meu caso, o Chernobyl Master, ele virou pra mim para dizer que eu deveria escolher entre ele e Harry Potter. Eu olhei pra cara dele e já sabe que eu não vou parar de ler, né? Você faz o que você quiser. O problema é que continuou. E a gente teve um relacionamento horrível e eu sofri o pão que o diabo amassou. Aí tu, Grifinória desde criancinha, tchau. Corvinal, na verdade. Ah, ok. Mas ele chegou com essa e eu não sei como é que... Na verdade, eu sei, mas... Afinal, se alguém chegar e falar essa frase ou tal coisa ou eu... Escolhe tal coisa. Já tá errado. Escolhe tal coisa. Sempre. Pode... pode ser pudim. Inclusive, pudim é muito melhor que muita gente. Principalmente se for um Chernobyl. Com certeza. E uma coisa que eu ouvi desse era... Existia uma escala muito louca de beleza das mulheres, que não era numérica, mas considerando assim, como se fosse 10, 9 e 8, quando eu estava arrumada, eu era no máximo um 8, porque fulaninha que era 9, fulaninha que era 10, e que eu devia me esforçar para ser como fulaninha e cicraninha, que eram 9 e 10, que eram completamente diferentes de mim. Não era aquela coisa de pessoas parecidas comigo que se arrumam. Não, elas eram... totalmente diferente de mim, pra minar mesmo a autoestima da pessoa. E aí, com outro cara, Não, termina, que eu tenho uma história pra contar que eu lembrei agora. Gente, pronto. Eu não tava lembrando disso, tava lá no arquivo. Vai. Eu acho que eu lembrei essa tua história. Outro cara, ele resolve num certo momento em que eu estava, inclusive, passando por problemas hormonais e meu corpo estava mudando, tipo, de um dia pro outro, praticamente. Aí ele resolve que, apesar de eu ser uma pessoa muito boa, muito legal, muito inteligente, que ele admira muito e que supostamente ele ama, ele não conseguia mais transar comigo porque eu estava gorda. Ei, vale, peraí, calma, calma, calma. Calma, pra gostar calma, de mulher, calma. Né? Não, calma, calma, peraí, calma. É isso aí, gente. Filha. Pera, eu preciso fazer um adendo aqui. Fernanda. Quem conhece Fernanda? Gente, vocês não conhecem Fernanda, a gente só escuta a voz dela, ok. Você não vira essa mulher no polidense, certo? Só pra dizer uma coisa a vocês. A gente tem 11 anos de amizade, certo? Eu e Raíssa e Fernanda, a gente conhece há 11 anos. Até hoje, Raíssa pode confirmar pra mim, desde que a gente se conhece, Fernanda é uma pessoa que malha. Ela vai pra academia todo fucking dia. E se ela não for pra academia, ela vai estar fazendo alguma outra atividade que vai fazer com que ela gaste calorias, certo? Ela não é aquela coisa bombadona, abdômen trincado. Mas a bicha não é gorda. Tipo, ela não é gorda. Ela não é gorda. Nenhum certo? Momento da minha vida, nem escala. Enquanto eu estive mais pesada na minha vida e mais inchada e mais com cara de balão, Eu fui gorda, mas essa pessoa... Não que gorda seja ruim. Não que seja um problema. Não, é só que assim... Não seja um problema. E se fosse, né? A pessoa tem a cabeça tão pequena que ela olha pra minha cara e porque eu estou mais gorda do que o meu normal, ela simplesmente perde o tesão porque é impossível transar com uma mulher gorda. Aí, assim, depois que acabou, eu passei daí pra terminar oficialmente o namoro um pouco mais de um ano. Porque foi... Ainda foi um ano? Foi muito, mas então, o namoro que ele foi até... Nesse ponto, ele já era um relacionamento doentio e eu não sabia. Depois que eu terminei. Mas até um certo ponto, foi um namoro que foi muito bom e muito saudável. Mas aí a pessoa teve alguns probleminhas e aí... Não basta a própria cabeça estar cagada, tem que cagar dos outros também, né? Meu Deus. Pois é, então. Porque nesse dia que essa pessoa chamou Fernanda de gorda, Fernanda foi pra onde eu estava, que era a casa do... Eu tava na casa do meu ex, a gente... Por coincidência, tipo, eu sou muito amiga de Fernanda, o meu ex é muito amigo do ex de Fernanda. E hoje em dia, eu felizmente sou muito amiga do seu ex, e ele é uma pessoa muito boa. Sim, sim, ele é uma pessoa bacana. E aí, o que acontece? Ficamos eu e ele, sei lá, por umas 4 horas, botando na cabeça dessa pessoa, quase pegando uma marreta e abrindo a cabeça dela, pra ela ver que ela não era nada daquilo. Tipo, foi, acho que pra mim também foi o dia que eu tive mais consciência do tanto mal que ele tava botando na cabeça dela, tá ligado? Porque haviam pequenas coisas que Fernanda ia me falando. E eu só, Fernanda, isso não tá legal não. Mas nesse dia foi o dia que eu realmente tive vontade de pegar o carro, parar na cara dele, na casa dele e dar um murro na cara dele. Porque, velho, não era... Você nem fala assim, tá ligado? Tipo, isso é uma coisa que não se diz. Ah, mas ele não disse não. E não se fala desse jeito. Eu postei a dizer porque eu ficava procurando qual era o problema, né? Aí tem as coisas até... Você força, força, força, até que você diz... Vem cá. É porque eu tô gorda. É porque você acha que eu estou gorda. E aí ele falou. E aí a gente quebrou o pau. E aí eu disse que não dá mais pra gente continuar. E aí ele me enredou numa teia de aranha... Que me levou um ano pra me desminhar. Sim. Meu Deus. Olha, até hoje eu lembro esse dia. Foi um dia muito feliz. Pois é. E aí... Foi. E aí o que eu tô... Mas o que eu tô querendo dizer é que, tipo... Como disse Cacá, tipo... É um esforço, né? É. Gostar de mulher, tipo... É. Nossa, você realmente é um prêmio para a humanidade, né, querido? Menino! Esse seu corpo é divino. Eu vou dizer mais, o rapaz, além de ele não ficar com mulheres gordas, ele ter esse preconceito, e gorda na cabeça dele não é gorda, é muito, muito, muito antes disso. Não que tenha problemas, porque afinal de contas há muitas mulheres gordas que são maravilhosas e a gordura não importa, não é verdade, o que importa é que temos por dentro. Ele também é racista e ele jamais ficaria com uma mulher negra, porque ele simplesmente não consegue se sentir atraído, por mais maravilhosa, inteligente e incrível que ela seja. Meu boy list também. Meu boy list também era... Racista e contava umas merdas, assim. Diga número 287. O cara é racista, o cara é gordofóbico, muito provavelmente, mesmo que ele não admita, ele é machista também. E vai dar ruim, vai ser um relacionamento tóxico. Não, e, gente, pelo amor de Deus, ninguém quer se relacionar com uma pessoa racista. Ninguém quer se relacionar com uma pessoa... Não existe, não... Isso é, meu Deus... Aí você sabe que tem gente que passa essas coisas com o meu nome de forma bem sutil, né? Sim, sim. É aquela coisa, às vezes a gente tem que estar com as anteninhas ligadas, que as pessoas gostam das sutilezas. É importante. Que tem o texto, não que eu seja racista. Mas só não tenho atração por pessoas negras, é só isso. Só não acho negros bonitos, só isso. Quando a pessoa coloca condição física pra se relacionar com outro, pra mim já existe um problema. Com certeza. Porque a pessoa, ela se liga numa imagem, a pessoa se liga no estereótipo, a pessoa não se liga no que é o ser, o que é o viver, o que é o compartilhar. Porque tudo bem que a gente às vezes... Passa um homem bonito na nossa frente, a gente olha e fala, nossa, é maravilhoso, enfim. Mas, quando a gente gosta de alguém de verdade, a gente não tá com uma listinha de, magro, check. Ah, lava o cabelo? Check. Lava o cabelo. Ei, lavar o cabelo é importante. Tem amiga, lavar o cabelo é importante. Não precisa ser magro, não precisa ser gordo, não precisa ser branco, não precisa ser preto. Pode ser assim, você pode ser um alien de Marte, de uma cor que a gente não consegue identificar e que ela vai aparecer púrpura e brilhante pra gente. Mas você tem que escovar os dentes, você tem que tomar banho, você tem que lavar seu cabelo. Sim, não, gente, isso é um pessoal importante. Tem que receber a gente limpinha. Gente, é pessoal importante. Mas tem o que eu tô falando, né, menina? É, pelo amor de Deus, tem que não lavar. Mas aí, quando tem na lista lá o peso, o tamanho da bunda, o tamanho da cintura, o cara vai vir com uma fita métrica pra medir o ex agora, da Fernanda, sim. É essa pessoa. Ah, você passou de 70 quilos? Então, a gente vai ter que repensar esse relacionamento no sentido de que você vai ter que amputar um membro seu, porque eu só namoro com pessoas até 70 quilos, mas eu já estou acostumado com você, então você vai ter que ficar por aqui. Olha que doido, né? É, Cacá. Porra, imagina, a pessoa tem uma ligação interior com a outra, um relacionamento, um namoro, e aí a pessoa engordou e isso vai virar problema. É, Cacá. O cara tem que ir muito pra terapia, mano, pra se não, resolver. E o melhor de tudo é que você não viu o ex de Fernanda. Não viu? Porque não tem condição de exigir nada, não, viu, gente? Não! Não, sabe qual é o apelido informal dele? Prego! Que serve muito bem, magro. Tanto metafórica quanto analógico, para fazer analogia, quanto metaforicamente, né? Porque para quem não sabe, prego aqui em João Pessoa é um otário, idiota, tipo isso. É isso, otário, miséria. É otário, otário, otário. Então, mas isso de homens que não podem exigir, mato aqui. Porque eu vou contar uma outra história rapidinha. Uma amiga minha acabou de terminar um relacionamento, o cara morava com ela e tal, e o cara tava fazendo merda e, né, resumindo, ele jogou toda a culpa em cima dela. Que e novidade. Disse que, eu disse que o problema era ela e não ele. A mulher é linda, mulher assim é um espetáculo. E aí uma vez a gente conversando, ela comentou comigo depois que acabou, que ela ficou com muito medo, na verdade, que de repente ele se interessasse por mim, porque eu estava lá, eu era bonita, eu tinha lido um livro que ele gostava e a gente estava conversando muito animadamente. E ela ficou com medo que alguma coisa acontecesse. Eu disse, bom, eu não trocaria meu namorado por ele jamais. Agora, se fosse você, ela começou a rir, tá? Um momento de festa. E aí, a outra amiga que estava lá falou, se alguém naquele relacionamento era... tava a perigo, assim, de ser conquistada por outras, era você, porque você é linda e maravilhosa, inteligente e fantástica. Ele é bom, a gente pode chamar ele de prego também, em todos os sentidos. Mas veja como tem um tanto de mulher fantástica, não apenas porque são bonitas, porque, né, a interessância é muito mais interessante. Mas mulheres fantásticas, porque são interessantes e porque tem muito a oferecer com caras que... Coitados. Galera de autoestima bombada, esses meninos, né? Né? As últimas pessoas que deviam vir com "ai, ninguém vai lhe amar como eu". Graças a Deus, meu filho. Porque, olha, eu nem acredito nele. Mas é isso. É tipo, a autoestima dessas pessoas é um negócio que tem que ser estudado. Porque, véi... Pois é. Eu queria ter a autoestima desse povo. Pois eu não tenho um terço dessa autoestima. Que, velho, você chega pra outra pessoa e ter coragem de dizer, olha, ninguém vai lhe querer. Não, você tanto não vai encontrar ninguém como eu. Minha irmã, você tem que estar muito segura de si. É, você nunca vai encontrar ninguém como eu. Graças. Gente, porque eu aqui, no alto da minha graça, né? No alto da minha maravilhosidade enquanto ser humano, tô aqui me rebaixando pra ficar com você. Seja agradecida, viu? E se você não agradecer, queridinha, você vai ficar só. Meu Deus do céu. Né? É toda uma coisa... Nossa... Ai, velho. A gente foi... olha, essa criação da gente, de princesa Disney, comédia romântica, só ferra. Pois é, só ferra. Mas aí, você, mocinha, que se apaixonou por alguém, você tem algumas dicas que você pode fazer. Porque, né, de início, você pode não ver os problemas. A gente já apontou aqui algumas características que você pode observar e que são observáveis no início, sim. E aí, se você não sabe, se você, né, se a pessoa é desse jeito ou não, se apresenta para os amigos, que os amigos não estão apaixonados, os amigos vão olhar. E aí, quando o amigo virar para você e dizer, ei, esse cara é um prego, aí você confia antes de começar a namorar. Melhor termo que eu aprendi hoje. Pois é, prego, e outra coisa, gente. Prego. Não, e sério, tipo, ouça suas amigas. Pois é, escuta as amigas. Sempre. Escuta as amigas. E mantenha... Escuta as amigas, mantenha as amigas e mantenha os hobbies. Exato. Porque, assim, o cara que não quiser que você tenha hobbies, ele tá errado, você já corta ele da lista. E quando terminar o seu relacionamento, e que foi tudo bem, só não era para ser, você terá os hobbies e as amigas para ocupar sua cabeça e impedir que você caia em outro relacionamento com um Chernobyl. Uhum. Maravilhoso. E aí, meninas, mais alguma coisa? Indicações? Eu tenho uma, porque eu achei o nome do livro. É um quadrinho, se chama Mas Ele Diz Que Me Ama. A autora é Rosalind Penfold. Eu vou procurar lá no Goodreads e eu vou deixar na descrição desse episódio, que fica, se você procurar no seu aplicativo, vai ter um lugarzinho onde você vai conseguir ler a descrição e encontrar muitas coisas maravilhosas, inclusive o link para esse quadrinho. Porque, como a gente falou mais cedo, o esqueleto de um relacionamento abusivo, ele é praticamente o mesmo, muda somente a forma como acontece. E esse quadrinho, ele descreve de uma forma muito interessante, e é bom pra gente ler e observar, até pra gente ficar atenta de quando tá caindo num desse. Porque, né, não é porque somos maravilhosas, interessantes e inteligentes que a gente sempre vai notar. E é bom, às vezes, a gente ter alguma coisa que faça com que a gente pare, pense e analise o que está acontecendo ao nosso redor. E a minha indicação é essa. Ok. Sim, e também prestar atenção que mesmo que coisinhas pequenas, tipo, essa roupa não ficou legal em você, vai trocar a roupa, e achar que a pessoa está dando apenas uma opinião, é sempre bom também ter ali um olhar crítico. Se aquilo não pode ser um pouquinho a mais do que a gente acha que é só uma coisa boba. Eu acho que tem uma diferença entre esta roupa não combinou, de essa roupa não presta, esta roupa está muito curta, esta roupa não sei o quê. Porque tem uma coisa de você se sentir bem na roupa. Se a pessoa diz pra você, a sua saia não está combinando com a sua blusa e nem o seu sapato, e essa bolsa amarela não combina com nada. E você diz, mas eu estou me sentindo maravilhosa, assim. A pessoa tem que lhe dizer, tá bom, meu amor, então vamos. Exatamente. Não quer dizer, você não vai sair comigo com essa roupa, você vai me fazer ficar ridículo. Ah, pelo amor de Deus. Pois é, agora tá, não combinou certo. Você acha que esta outra blusa cabe melhor? Tá, tudo bem. Aí você sai de casa, se você está em dúvida da sua roupa. Mas nesse dia, você vai me fazer passar por ridículo, você tá com decote de puta, você tá com uma saia muito curta. Que a primeira vez que eu fui chamada de puta num relacionamento, inclusive... Ah, não. O Chernobyl Master chamou também. Mas é que eu lembrei agora do prego. Que agora eu adorei esse apelido. Sério, o prego fez isso também. Não acredito, não, gente. Fez. Eu postei no... Sério? Eu postei no Facebook, na época que eu ainda usava. Há muito, muito tempo atrás. Uma publicação que eu acho que era... Eu não lembro se era de uma página feminista ou era da Super Interessante. Na época, eu ainda nem me identificava como feminista. Eu ainda olhava, feminismo? Eca! Esse negócio de mulheres que odeiam homens. E depois eu vi que não era nada sovaco, disso. Sovaco cabeludo. Exato. E depois eu vi que não era nada disso. Eu disse, isso é exatamente tudo que eu sou. E eu sou feminista e sou de... É todas essas vertentes aqui. Saí do armário. Aí nessa época em que eu ainda não achava e que eu achava que o termo deveria ser trocado, sei lá, eu postei uma coisa que falava sobre cultura do estupro. E era pesado, e tinha coisas que falavam, por exemplo, se você embebedou uma mulher para transar com ela, isso é cultura do estupro. Isso, né, se você transou com uma mulher sem consentimento dela, que tinha várias coisas na lista, e tinha coisas do tipo catcalling, né, que é você chamar as coisas na rua e tal, que não é necessariamente estuprar, mas também faz parte da cultura do estupro, você achar que o corpo da mulher lhe pertence. A famosa cantada. A cantada é tipo cantada, certo? É a palpar, tipo. Então, o negócio é você gritar na rua, gostosa, olha em casa, me chupo toda, essas merdas. E tem as cantadas que são coisas mais bonitinhas, em que você, sei lá, né? Você pode dizer pra alguém alguma coisa agradável, engraçada no meio da rua, sem ser ofensivo, e eu posso até contar uma história porque é engraçada depois. Mas tinha umas coisas dessa na lista, e ele me ligou revoltado e dizendo: você é uma puta. Eu, como é que é? Você é uma puta. Eu fiz, mas até onde eu saiba, eu não tô cobrando. Se você quiser, eu começo a cobrar. Por que você é pastor, não sei o quê, então eu posso, sabe? Aí ele caiu toda a ficha, porque ele já tinha embebedado mulheres pra transar com elas. Gente. Eu disse: nossa, que coisa boa para se saber, não? Que era maravilhosa para saber. Gente, disso. Eu vou precisar sair. Só rapidinho, eu tinha duas indicações pra dar, que eu acho que casam bem com o tema. Né? Tem um filme de Tim Burton que é Big Eyes, em português acho que é Grandes Olhos mesmo, que é foda, assim, porque ele conta a história de Margaret Keane, que é uma pintora americana, uma história real, em que ela se relacionava com um cara, o marido dela e tal, que faz toda aquela alienação, não sei o quê, e ele passa a assinar os quadros dela. Tipo, ela é muito talentosa, ela faz uns quadros que tem pessoas, crianças e tal, com olhos grandes, era a marca dela. E ele disse: você nunca vai fazer sucesso, não sei o quê. E ele era um pintor frustrado. E aí ela pinta e ele começa a assinar e tal. E aí o relacionamento vai, enfim, degringolando, e ela pede o divórcio, não sei o quê. E o cara continua tentando se passar por ela como pintora. E até que houve nos Estados Unidos os dois brigando para saber de quem eram os quadros finalmente, né? Que ele dizia ser dele e ela dela. E aí um juiz lá nos Estados Unidos fez: então faz o seguinte, então os dois, dê uma tela para cada um, pinta aí, quem conseguir pintar, né, com a coisa dos big eyes e tal, vai ser o cara que vai assinar os quadros, né? E aí ela pinta na corte, e esse quadro depois foi leiloado por assim milhões de dólares e tal, por causa da circunstância em que foi pintado. Mas assim, muito interessante, até porque Tim Burton sempre faz umas coisas legais assim da pessoa assistir, né? Ainda mais com essa verve aí. A outra indicação é um... Hoje eu tô como eu tô culta. A outra indicação é um romance inglês do século XIX, de William Somerset Maugham, que é um dos autores canônicos da literatura inglesa, e A Servidão Humana. E aí a gente tem o contrário, a gente tem um relacionamento abusivo em que quem é abusivo é a mulher. O cara, tipo, o novo título do livro, A Servidão Humana, justamente porque o cara... vive, tem aquela autoestima rasteira, e ele vive a vida inteira sendo usado e abusado por esta mulher específica e tal. Mais uma indicação, essa eu acho que pode ser que todo mundo já tenha visto, mas vale sempre a pena aquele vídeo do Porta dos Fundos, como a Fernanda estava falando, agora eu lembrei, aquele piranho, sabe, que o cara na firma é assediado pelas mulheres e tal. Sim! Só para ressaltar o absurdo. Enfim, só porque a Fernanda falou agora da história da cantada na rua, e não sei o que, do assédio, aí eu lembrei. E é isso. Ai, deixa eu contar a minha história de cantada para tu antes de você ir embora, rapidinha. Vá, conta aí. Que eu tava viajando com meus pais, e a gente estava em Istambul, e tava passando por um bazar, pela frente de um bazar. Aí um rapaz grita pra mim, tava ele e uns dois ou três amigos, adolescente mesmo, tal, bem 5 anos mais novos que eu, provavelmente. E o Istambul é um país muito, é uma cidade muito machista dentro de um país muito machista também, né? Então a pessoa fica logo ressabiada. Eu sei que o rapaz começou a gritar em inglês: senhorita, senhorita, você derrubou alguma coisa. Aí eu virei, assim, comecei a procurar nos bolsos, na mochila e tal, e virei pra ele e fiz aquele sinal universal com os ombros de: o quê? Aí ele pôs as mãos no coração, teve toda uma encenação, foi muito bonitinho. Ele pôs as mãos no coração, assim, e fez: meu coração! Rimos muito, viramos, eu fui atropelada por uma carroça, fiquei com um roxo o resto da viagem, mas eu guardei essa história engraçada, então, assim... Pois é, não foi ofensivo, né, gente? Isso! Pode acontecer, não foi ofensivo, ele só quis fazer uma brincadeira. Rimos muito, apesar de eu ter sido atropelada pela carroça depois. E ficou tudo bem. Até agora foi a única cantada que eu escutei na vida que foi fofinha. Decente, né? Que linda. Foi linda, mulher. É a única cantada com selo aprovado. Pois é. Meninas, me vou. Muito obrigada, foi massa a conversa. Vá, minha flor. Vá. Mas vamos encerrando por aqui também. Valeu, Raíssa. Eu só queria... Vai, Cacá. Perdão, Willow. Fala. Não, vai, meu amor, conta. Não, vamos fazer o seguinte, vamos deixar a Raíssa aí, e aí a gente tem indicações e tem outras coisas. Tchau, Raíssa. Beijo, boa noite. Tchau, Raíssa. Beijo. Boa noite. Beijo em Clarinha. Tchau. Beijo em Clarinha. Beijo em Simão. Beijo, gente. Tchau, tchau. Então, só complementando aqui o filme que a Raíssa falou sobre o homem lá, o filme não, o livro. Vídeo do Porta dos Fundos. É, tem uma série também no Netflix que é justamente a história desse, digamos assim, o machismo se o mundo fosse ao contrário, que é muito, eu acho maravilhoso o filme, que é um homem que bate a cabeça e acorda num país onde é dominado por mulheres, num mundo onde é tudo dominado por mulheres. Eu não sou um homem fácil, isso. Ah, esse filme é maravilhoso. É muito bom, é muito bom. Eu acho que é muito legal de assistir também. E ele tem uns momentos que deixa a pessoa muito desconfortável, né? Mesmo sendo mulher e tal. Sim, sim, é pesado. É, porque provavelmente, eu não vi, mas acho que provavelmente deve ser, tipo, deve reproduzir algumas coisas machistas que nos deixam incomodadas e que a gente não gostaria de reproduzir na vida, né? Tipo, é, sim, é estranho ver mulher, muito doido ver mesmo. É, mulheres reproduzindo. Você fica... Sabe um que me marcou muito nesse filme? Eles estão transando e a mulher reclama que o cara não está depilado. Porque isso tocou tão fundo na minha alma, assim. Sim, tem aquela... É muito engraçado porque ele depila o peito com um quadradinho. Isso é maravilhoso. É muito engraçado. Gente, eu não tenho indicação porque eu não parei pra achar indicação, então... Não, tudo bem, a minha eu tirei assim porque eu lembrei no meu... A minha indicação é... A minha eu lembrei agora. É, a minha indicação é perceba os sinais de ciclos de violência e relacionamentos abusivos. É isso. Tipo, bota lá no Google, sinais, relacionamento abusivo. Vocês vão achar muita coisa, de preferência de fontes seguras. E aí... Fale com suas amigas. Você não está só, querida. Você não está só. Você não precisa passar por isso sozinha. E você estando no Brasil, existe o 180. Se achar que deve ligar, ligue. Se achar que deve ligar para uma amiga, ligue. Se achar que deve procurar ajuda online, há grupos que podem lhe passar contatos de advogadas e de outras pessoas que você precise, caso esteja numa situação difícil. Terapia está aí para todos. É, procure numa universidade, porque se você não tem condições, normalmente as universidades e as faculdades que têm psicologia têm atendimento psicológico de graça ou por valores simbólicos. E mais alguma coisa? E você, homem, pode também procurar uma terapia, né? Por favor. Não precisa passar sempre em relacionamentos onde sempre haja muita culpa, muito esforço, muita... tentativa que, como se fosse para ser feliz, fosse uma coisa quase inalcançável. Talvez você precise de uma terapia, talvez a culpa não seja somente da companheira ou companheiro. Tudo bom. Heloísa? Eu não tenho mais nada a dizer não, gente. Só isso, assim, vocês são maravilhosas e é isso. Amo vocês. Agradeço demais a companhia. Amo vocês. Então, beijos para todos. Beijos para quem está aí ouvindo a gente. A gente termina esse episódio sem título, com pergunta. Sim, provavelmente a gente não abordou todas as coisas. Então, fiquem à vontade para comentar, para dar a sua opinião. De novo, opinião não é coisa que a gente vai concordar, nem porque a sua opinião quer dizer que é certo. Né? Então, assim, já devendo para aquelas pessoas que, se chegar algum macho falando merda, se fudeu, tá, querido? A gente não vai deixar barato, tá? Não é só porque é sua opinião que ela tá certa. Ok? Tudo bom. Tá bom? Isso aqui é a ditadura da vacina, certo? Cadê a Raíssa para soltar o misandria e alegria? Ninguém falou misandria e alegria hoje. Alegria. Eu acho que a gente tem que fazer a blusinha pra sair do bloco de carnaval de Minas. Acho justo. A gente manda uma. Tem que mandar pra mim. A gente manda uma pra Cacá. Manda, Cacá, você não vai se ficar desacompanhada de camisa, misandria e alegria. Jamais. Mas assim, é só pra alertar qualquer macho idiota que vier falando merda, querido, sua opinião não interessa, tá? Vai procurar terapia. É você que precisa de terapia, tá? Você precisa ler umas coisas, você precisa parar com isso. Faz mal pra você, tá? Só isso. Masculinidade tóxica. Exatamente. Isso a gente pode falar outro dia também, né? Se bem que eu acho que hoje a gente podia... A gente não... Não sei se a gente contemplou tudo. A gente não tem pauta, né? Foi uma não, loucura. Não, a gente não tem pauta. A gente vai no empírico. A gente contou uma história. A gente deu uma história para as pessoas se... Identificarem. Identificarem, exatamente. Eu tô amando que isso aqui é um chá com rapadura da gente, né? Basicamente. Chá com rapadura, um beijo, eu amo vocês, por favor, me ouve. Me nota. Me nota. O que é chá com rapadura, gente? Você não conhece. Gente, então, um a minuto, indicação de Heloísa. Um minuto para ouvir a palavra do chá com rapadura. Exatamente. Heloísa, por favor, indica o chá com rapadura. Então, hoje foi a primeira vez que eu ouvi um episódio do chá com rapadura. Mas, basicamente, o que é o chá com rapadura? São amigas de Fortaleza que moram na Terra da Rainha, né? Inglaterra, e de lá elas comentam notícias do Brasil, mas assim, de um jeito muito aleatório, meio a gente aqui. Tipo, elas costumam elencar cada uma notícia e daí desenvolvem os diálogos, mais ou menos como a gente faz aqui, mas eu gostei porque, primeiro, o sotaque do Ceará, né, minha gente? Sotaque maravilhoso, cantadinho. Elas são engraçadíssimas. E elas são engraçadíssimas, elas têm... expressões nordestinas maravilhosas que eu fico só achando graça. E é isso, entendeu? Tipo, é muito engraçado, de verdade. E teve... As notícias, às vezes, são as coisas mais bizarras. Teve uma que aconteceu aqui no interior da Paraíba, que foi o primeiro episódio que eu ouvi delas, que um burro caiu... Tipo, o burro choveu dentro da casa, em Cajazeiras, se eu não me engano. E aí tinha o link da notícia e tinha o vídeo do burro caindo no teto da casa e entrando e ficando ali do lado da geladeira muito de boa. É a coisa mais engraçada que eu já vi na minha vida, narrada por elas. Pois é, tipo, o episódio que eu vi hoje, o último, foi tem um áudio de Moro falando conge. Então, tipo, já isso já é o suficiente. Viu, Cacá? Acho que você deveria ouvir. Procure, eu vou procurar. Chá com rapadura. Chá com rapadura. Ainda mais você que tá aí em Portugal, pertinho. Só pegar um... Pega um trem, né? Deve ter um... Tem que atravessar o canal, mas acho que chega rapidão. Mais rápido que a gente, com certeza. Isso aí é certo. Isso vou é certo. Uma mulher que... Chá com rapadura. Procura. Acho que tu vai gostar. Bom, se então não é gostar, isso. Não, se não gostar, você tá errada. Não, peraí. Aqui é a ditadura da pepeca, mas a gente tem que ser legal com as amiguinhas. Não, se não gostar, tá errada, guarde pra você. Esteja certa no seu canto. Cacá é a pessoa que eu vou acionar se eu precisar ir pra Portugal, mulher. Não tenta fazer essa amizade, não. Ela é frágil. Não, mulher. Ela é frágil. Relaxe, não, nós somos mulheres. Não é por a gente não concordar por conta de um programa que a gente vai desfazer a amizade. É. Fernanda, você esqueceu da minha porção dramática? Tem que ter meu drama, já pra vocês. Já basta a amizade que eu perdi por causa de uma fatia de bolo. Como assim? Vocês sabem que, tipo, acabou esse episódio? Sim, acabou. Sim, sim, sim, sim, sim. Produção, Raíssa Medeiros e Fernanda Eggers. Edição por Fernanda Eggers. Colabore com este e outros podcasts da família Despautada. Acesse apoia.se/despautada e contribua a partir de R$ 5. Siga e apoie Mulheres Podcasters.